caprichar nessa desviação, começando a sua 231ª edição para falar uma das coisas mais fortes no nosso coração. A primeira vez que a gente falou, puta que pariu, Super Mario 64. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilapso. Jogo apenas regular. Regular. O Daigo! É, gaste menos tempo no escorrega para bater recordes mundiais. Quilherazzo! Caraca, cara, decepção misturada com, porra, eu não comprei esse jogo até hoje. Ah, vai todo mundo tomar no cu. Bode, me salva, por favor. Não, primeiramente, fora Temer. Então, gente. Sempre, né? Há três semanas, bode de quinto consecutivo, parabéns, bode. Tem que ter. Não, até hoje eu tô procurando a 150 estrelas escondidas, que só tem o mundo de Yoshi, que o moleque do meu colégio falou que tinha e tal, mundo secreto. A Quid, né, pra jogar, né? É o filho da puta que falou que a Lara Croft ficava pelada também, vai se fuder. Isso. E o Pyron? É, esse vamos falar hoje de um Mario sem preguiça da Nintendo. Que delícia. Mario sem preguiça. Mario, Mario sem preguiça. Ah, não, tá preguiça. Bem. Porra, tá tão ruim assim. Sem preguiça. Sem preguiça. O último Mario não preguiça. Não, o último não, mas o de Wii U é muito delícia. Foda-se. Galaxy também. E é isso também. Aí. Nessa semana nós vamos alcançar os 360 graus de movimento para ver algo nunca visto antes na história. Nós vamos nos surpreender com toda a inovação que esse jogo trouxe pra gente e todas as boas memórias, tudo isso muito mais. Depois do Ximenes. Já foi melhor nisso. Ximenes. Vamos lá, deixa eu ver isso aqui. Vamos observar. Enquanto eu penso num jeito de começar essa merda, vejamos. Ah, da última vez foi divertido porque eu pensei em raças. O que eu posso pensar dessa vez? Comportamentos desviados sexuais? Não, não, muito pesado, não. Doenças de pele raras. Porra, boa ideia! Onde eu tirei isso, caralho? Atenção você que tem psoríase, atenção que você sofre de acantose, atenção você como ninja inimigo que sofre de alopécia. Essa é a leitura de e-mails do Baixo Frente Soco em seu programa Eu Gosto de Jogos. Porra, que caralho. Ai meu Deus, eu esqueci. Oh sim, este é o programa 232, né? Chutou bem. É, 232. O programa passado, o número de 231, foi um Disco Ninja ali Shubiduba Fofitio com Sonic. Gostamos muito deste programa. O de hoje, eu sei qual que é, mas vocês provavelmente já sabem, então não vou dizer. Aqui comigo está o Senhor da Eternidade. Que existe. Aliás, que existe. Essa porra dessa doença que você falou, que o inimigo tem, o quê? É um nome bonitinho pra calvície? É. Ah, justo. É, ele sofre, não zoe ele, crianças. Enfim. Todos nós teremos começar. Um dia. É, porra, o cabelo cai. Se você não, o seu filho terá. Porra, que sacanagem, tipo. Eu joguei o curse. Não, não é bem. É tipo isso, uma maldição genética sobre os seus predecessores. É, chora. Fala galera, aqui é o Dash. Quem diria que o Sonic tem a minha idade? É, estamos ficando os velhos, Magneto. Sobre os animes do mesmo, eu vi um no SBT chamado Sonic Underground. Não, é americano, não é anime, não. E era bem diferente do que eu imaginava de Sonic. A razão pela qual não fez sucesso. O X eu vi na Globo todos os episódios. Falta do que fazer antes de ir pra aula. Pô, falta o que fazer mesmo, pô. Vai ver Sonic X? Toma no. Sobre a E3, o que os senhores acharam? Já acabou? Acabou, pô. Cara, a única conferência que eu vi inteira foi a da Ubisoft e foi bem legal. A da Nintendo dizem que foi uma merda e que só tinha Zelda e era o Zelda Minecraft. Não, ao contrário, só teve Zelda Pokémon. Ah, é, teve Pokémon que é igual a todos os Pokémons e foda-se, como sempre. Sim. E teve Zelda que era tipo Minecraft. E não teve Minecraft, não. Porra, aquelas babaquice de fazer crafting, fazer receitinha. Ah, não, isso sim, mas você viu que tem como fazer queimada no mato pra matar os bichos? Vi. Eu achei até ok. Delinquente. Eu achei até delinquente. Ok. Link é ecoterrorista. A Sony eu não vi nada, mas teve o trailer do God of War novo nos Deuses Nórdicos tudo. Uhum. Que eu achei do caralho o trailer. Eu também gostei. O que mais que teve da Sony, Daigo? Porra. Ah, porra. Me ajuda aí. Teve o Homem-Aranha novo, com uniforme ridículo. É, foda-se. Teve aquele Horizon. Ah, teve o Resident Evil, que vão fazer o Resident Evil VR, todo cheio de sacanagem. Que não, na verdade parece... você pode jogar no VR. É, que parece um jogo de terror de verdade. Ah, tá meio Silent Hill, né? É, e teve mais alguma outra merda que eu não me lembro, foda-se. Ah, e teve Xbox, que foda-se. Microsoft, foda-se. Muita gente falou mal do Resident Evil 7, eu adorei, e sou da opinião... Cara, eu vi pouco, mas o pouco que eu vi eu gostei também. Sou da opinião que se for pra ser um jogo bom, não tem por que não mudar, claro, né? Do Resident Evil 3 pro 4 mudou e do 5 pro 6 mais ainda. Por isso não entendi toda essa reclamação do povo. Cara, o povo gosta de reclamar, cara. Essa aqui é a verdade. Se tivesse feito a mesma merda, também ia reclamar. Vai reclamar. O foda é que a questão é que quando você tem uma franquia grande e popular, é fato que alguém vai reclamar, né? Claro. Tem muita gente que gosta. Que fique igualzinho. É impossível agradar todo mundo e se você tentar, você só vai se fuder. God of War novo achei lindo e uma mudança bem-vinda para a série, concordo. Senhor Daigo, joguei o Front Mission Evolved e desisti no meio, pois estava muito ruim o jogo. O senhor gosta do mesmo? Não, Evolved é uma vergonha. Só os Front Mission antigos que prestam, os RPGs. Front Mission Agora que eu reparei, eu simplesmente comecei a ler a porra do e-mail e foda-se. Era tu que tá lendo essa porra desse e-mail. Ah, é? Sou eu? É tu que tá lendo essa porra, viado. Porra, sou eu. Foi mal. Porra. Agora comprei e estou para iniciar uma jogatina de Armored Core 5, que me pareceu bem melhor. É bom. Pode comprar as expansão também. Que outros jogos de mecha nesse estilo o senhor indica? Independente de plataforma. Deixa eu pensar aqui. Tem Omega Boost? É... PlayStation 1, que é foda. Primeiro, eu vou dizer logo. O Front Mission Evolved é bem legal. Então, joga de novo porque é bom. É, não sei. Não tem nada a ver com Front Mission antigo, esquece isso. É um jogo de porrada legal, divertido. E eu recomendo. Eu recomendo fortemente o. Não é tão de mecha, mas é bem de mecha. O Lost Planet. Isso, Lost Planet. Lost Planet é bom pra caralho. Mas o primeiro ou o segundo? Não, o primeiro. O segundo eu não joguei até o final. Então eu tava gostando, eu parei de jogar porque sim. Mas... Acho que o 3 é que a gente concorda que não, né? O 3 eu nem joguei ainda. Eu comprei até, mas eu nem joguei ainda. Agora. Tanta coisa ruim dentro. Um vale muito a pena. Muito. Um realmente vale. Aí, fora o que eu disse, tem o Omega Boost. E se você quiser brincar de aviãozinho junto, tem os Macross VFX também. Enfim, vamos continuar aqui. Esta semana vem indicar uma HQ que acho que o senhor da eternidade vai curtir, já que o mesmo não gosta de heróis. Justo. Fables, já ouviu falar? Nunca. Na história em quadrinhos Fábulas, da DC Vertigo, as mais famosas personagens dos Conde de Fadas vivem em Nova York após serem expulsas do mundo de fantasia por uma criatura chamada apenas de O Adversário. Justo. As mais afortunadas, ou seja, com aparência humana e dinheiro, instalam-se na área urbana, enquanto os animais e outros seres ficam escondidos em uma fazenda. Maneiro. Branca de Neve tornou-se a competente e fria executiva que cuida da vida das fábulas exiladas, enquanto o Lobo Mau, transformado num humano, é o xerife desta comunidade. Outras personagens do Faz de Conta têm suas verdadeiras personalidades expostas nas histórias, e nem sempre coincidem com a visão dos contos populares, dependendo. Se a gente for pensar na versão original de cada conto de fadas, é o caso sedutor e aproveitador Príncipe Encantado, do malandro Jack, o João do Pé de Feijão, ele tem até um spin-off, Jack of Fables, Lol. E dos três porquinhos. O melhor da revista é ter quebras de paradigmas do tipo o Príncipe Encantado é o mesmo para todos os contos de fadas. E o mesmo é um trambiqueiro que vive de dar golpes do baú nas princesas. Justíssimo. Eu sempre pensei nisso, na verdade. Ah, eu também. É um lance... E sem falar que ele sempre descreveu ele parecido. É verdade. Era sempre um malaco bonitão e tal, cabelo... Enfim. Entre outras coisas, deixarei o senhor para ler para descobrir. Abraços a vocês! Ai, ai que bonito! Então vamos para o último! Olá, pessoas do BFS! Aqui é o Aquecedor de Tuba. Tudo bem com os senhores? Espero que sim. Sim, tá tudo bem comigo. E com você, Dago? Tá tudo bem, cara? Tô tranquilo. Tá tudo joia, é ótimo, então. A trilha sonora de Sonic sempre foi uma das melhores, juntamente com Mega Man, Castlevania e outros. Justo. Era um dos pontos fortes da série, mas o problema é que agora vem se tornado o único ponto forte da série. Pois é, às vezes nem isso. Eles cortaram as músicas que eu escolhi, não, né? Não, não. Tá tudo lá. Ah, ótimo. Por que cortariam? É verdade, por que cortariam? Antes de mais nada, sou uma das pessoas que nunca finalizei um Sonic na vida. Como assim? Ah, acontece. De modo que pra... Não é como se o jogo tivesse um desfecho fantástico, né? O problema não, mas assim, não é... Não é normal você jogar sem conseguir zerar e tal. Não é normal. Mas se você pensar, cara, é tipo... É... O jogo... Sei lá, principalmente se você for jogar hoje em dia, Sonic, a parada não te dá tanta motivação pra jogar até o final. Porque não tem uma evolução da história, saco? É só tipo, ah, vai lá, outro desafio. Vai lá, pula, corre. E acaba, saco? É? Eu acho que se eu fosse jogar Sonic hoje em dia, eu ia perder o saco também, por um tempo. Não ia ter nada pra me manter no jogo, sacou? É? Pegar as esmeraldas. Ah, sei lá. Pegar a gola! De modo que pra mim a música mais memorável é Green Hill Zone, mas é porque ela é mesmo. Ah, isso ela é, ela foi feita pra isso. É, mas outras músicas marcantes foram os temas de Labyrinth Zone, que é uma música muito boa para uma fase muito merda. Ah, isso é normal no Sonic. E não tem como não se lembrar dessa música sem lembrar da música do Sonic se afogando. Justo. Lembranças. E a Starlight Zone, que é muito boa também. Deu pra notar que eu só joguei Sonic 1 também. Porra, também não, né? Ah, acontece. Foi um disco ninja muito divertido. Seria legal se fizessem mais sobre jogos específicos, como Street Fighter, Mario, Metal Gear, e o preferido do senhor do FPS, Halo. Sim, claro. Que, convenhamos, tem um tema principal muito bom. Tá, vou ter que te dar essa, fera. Talvez seja a única coisa boa do jogo. Tá, tudo bem. Essas músicas orquestradas, pra mim, são tudo igual. Ah, cara, eu entendo de onde tá vindo esse seu comentário, mas eu acho a do Halo bem destacada, bem reconhecível. Eu lembro que tinha uns rockinhos até divertidos no Halo Reach, que foi o único que eu joguei a fundo. Ah. Sofri igual um animal, pelo menos tinha classe melee naquela porra. Maneiro. Agora eu vou fazer uma coisa que queria fazer há algum tempo. Ih, caralho. Ai, ai, ai. Fudeu. Pessoal do BFS, muito obrigado por todos os programas e episódios e todo o trabalho que vocês têm feito todos esses anos. Acompanho vocês desde o programa número 31, e mesmo Ninja Inimigo gritando o programa inteiro como se não houvesse amanhã, e Lapso agindo como se fosse a fonte de todo o conhecimento humano, e não sabendo identificar o senhor Splinter do Mestre da Eternidade, identifiquei com vocês logo de cara. Acho muito legal como jogos de diversão fazem parte da vida de vocês, tanto que a vida profissional de vocês foi moldada pelo amor a esses jogos. Desde 2011, já foram 5 anos acompanhando vocês, quase toda sexta-feira, e vocês me acompanham em vários momentos da minha vida, desde os mais banais, como ir ao trabalho, ouvindo vocês, como momento, ou cagar, como momentos difíceis, em tudo que eu mais precisava, cara, em que tudo que eu mais precisava, era desligar meus pensamentos dos meus problemas por um tempo, e dar risadas com as piadas, e sapinhos, e cachorros, e Black Onyx, e vários outros momentos divertidos. Não faço ideia de como deve ser trabalhoso fazer um podcast, gravação, edição, etc. Mas fique sabendo que eu aprecio e agradeço por todo esse trabalho, todos esses momentos de alegria, diversão, informação proporcionada por vocês. E muito obrigado, não somente ao Quarteto Fantástico original, Rest in Peace, Master Splinter. Mas a todos que já passaram por aí, Daigo, Pebs, Tebs, Clerazos, Fritz, Solid e outros que não me vêm à memória agora, porque são muitos, mas muito, muito obrigado mesmo. Porra. Cara, meu coração foi tocado agora, sério mesmo. Eu notei, até a narração especial. Eu tava com frio e agora até ficou mais quente, entendeu? Como se eu tivesse sido coberto com cobertor. Bom, é isso. Muito obrigado por ler esse e-mail. Desculpa pelo final meio sério. Prometo que no próximo volto um pouco mais zoeiro. Pronto para comentar a opção sexual do senhor da uma afetividade. Justo. Beleza. Então, um abraço, Hadouken, Shoryukens, Ataque das Cruzes e Tiger Robocops para todos vocês. E até. Até mais. Porra. Desta maneira quentinha e aconchegante, termina a leitura de e-mails do programa de hoje. Podem seguir rumo ao programa. Calma. Minha mãe joga de Sagat. Calma, calma, Daigo. A gente esqueceu da parte mais importante do dia. Não esquecemos. Você sempre sabe que eu mando seguir pro programa, mesmo que a gente continue falando. Ah, tá certo. E digo de novo, minha mãe joga de Sagat. Vamos agora para a lição da semana, o conselho da semana, ou por que não, vá tomar no seu cu da semana. Sem dúvida. Cara, eu pensei numa coisa hoje, agora, na verdade, há 10 segundos atrás, que é uma coisa muito importante. A sociedade, ela gosta muito de reclamar. Eu confesso que eu fui inspirado pelo e-mail do aquecedor de tuba, que me aqueceu. Mas a sociedade gosta muito de reclamar, gosta muito de falar, cara, tá tudo uma merda, criticar, falar mal. mal. E é muito raro você elogiar as coisas que as pessoas fazem, você reconhecer as coisas boas da vida. Por exemplo, quando você vai num restaurante, é extremamente comum você ver a porra vir fria, sei lá, e você falar, porra, tá fria essa merda dessa feijoada, seu escroto. E zoar o cara. Mas é muito raro você chamar o garçom e falar, cara, pô, você podia falar com o cozinheiro que esse bife aqui tá sensacional, porque tá bom pra caralho. É uma coisa que poucas pessoas fazem, e que é uma coisa que significa muito pras pessoas. Alguns diriam que um elogio vale mais do que mil críticas. É justo. Então... Eu costumo fazer isso, cara. Assim, se tem fácil acesso ao cozinheiro, assim, eu costumo até pedir pra apertar a mão do cara e tal. A galera fica meio... Sim, sim, isso. Mas isso é raro, né? As pessoas... É provavelmente estranho que você faz isso, mas não deveria ser. Mas quando o rango é bom, eu faço questão. Sim, eu sou como você, mas... De qualquer forma, se esforcem, elogiem. É muito bom, as pessoas ficam felizes. E bom, a comida tava boa pra caralho, você ficou feliz também, né? Porra. É, tudo bem que você pagou por ela, mas vir um rango assim que você não tava esperando, pô, dá um elogiozinho. Sim, é porque isso... caralho, vou ficar meio filosófico e profundo agora, mas isso é uma coisa que meio que traz uma corrente do bem. Porque quando você dá um feedback positivo pro que o cara faz, ele vai, da próxima vez, ele vai fazer com mais esmero. Porque isso é bom pra ele, é bom ele receber elogios, ele vai querer agradar, entendeu? Então você meio que espalha bem. Não que você não deva criticar quando o cara faz merda, lógico que você deve criticar, mas porra, imagina que merda se você tem um restaurante e você só ouve reclamação e nunca ninguém elogia, entendeu? Ainda nessas críticas, você também não precisa escrachar o maluco. Ah, não, claro que não. Faça uma crítica elegante. Seja construtivo. Seja um gentleman. Porra, seja um cavalheiro. Sim. Essa foi realmente uma boa... Uma boa filosofia para a sua sexta-feira, vocês vão de convir. Mas foda-se, porque logo mais tem mais e... porra. Rancenise. Eu não ia dizer rancenise, porque eu acho meio pesado, mas por que não... Cancro mole, sim. Logo mais tem mais e cancro mole. Diversão na vez! It's me, Mario! Primeiro tópico pra gente tratar, né? O Mario 64 vai fazer 20 anos agora, dia 23 de junho de 2016. Faz aniversário junto com ele, sabemos, o Nintendo 64, videogame dele, saíram no mesmo dia no Japão, né? Foi um jogo de lançamento. E é o dia do aniversário do Sonic também. O Sonic, inclusive, é muito mais importante do que um jogo do Mario. Devo mas guardar. O Sonic tem lá os programas dele, e esse programa aqui é do Mario 64, pra gente, enfim, utilizar aí as datas. Ironicamente, estamos entre uns programas do Sonic aí. Mas coincidentemente, enfim, o Sonic personagem, né, a primeira aparição do Sonic e o Mario 64 e o Nintendo 64 fazem aniversário no mesmo dia. Um 91, os outros dois em 96. Peraí, primeira aparição do Sonic, você tá falando que veio no... naquele... O jogo do Sonic. Negócio... Não, no Bibelô. Não, Flicker não. Não, ele veio como bibelô do carro lá. Não, Baeri, mas aí tu fode. É problema do Mario. Não, mas o bibelô tudo bem, mas o Sonic mesmo é personagem, jogo. Tá, como jogo. Como personagem. Tá. Meus amigos, amo vocês. Só uma coisa, o Baeri tá lendo aquele livro Guerra do não sei o quê, dos consoles. Aí ele vem com essas factoides aí. É bom o livro, Baeri? Muito bom o livro. Cara, muito bom. Pode ler em português que tá bom também, a tradução ficou boa. Fala de Mario também. Meus amigos, meus amores, não há como negar que em 1996 a Nintendo trouxe pra gente uma quebra de paradigma. Não adianta você aqui, brasileiro, aqui em raiz, falar assim, já estava acostumado com isso. Não, Mario 64 trouxe algo que nós, crianças da época, nunca tínhamos visto antes. Foi algo surpreendente, algo que despertou uma chama no coração de todos e deu uma sobrevida ali pra Nintendo, no Super Nintendo, que já ganhava a porra toda, e falou, porra, esse Nintendo 64 veio pra fugir. 5D mesmo. Claro que tem jogos 3D antes do Mario 64, óbvio. Inclusive tem jogos de plataforma 3D antes do Mario 64. Então, tem nesse Mario RPG, sentido, se você for levar nessa consideração também. Não, mas aí é porra. Tem Sonic 3D também. 3D Blast. Mas, porra, tudo isométrico. É, jogo isométrico. Porra. Tem jogos 3D anteriores. Inclusive, se não me engano, o Bubsy. Sabe o Bubsy de Super Nintendo também? Tem um Bubsy 3D pra. Não sei se 3DO ou. Mas eu acho que não tinha saído ainda, o não. O Bubsy 3D, ele é listado como um dos piores jogos da história. Se não tinha saído, eles são na mesma época, assim. Deve ser do mesmo ano, talvez, o Bubsy 3D pra PlayStation, né? É, não tô falando que é bom nem que é ruim, tô falando que é 3D. Mas, enfim, não importa quando saiu. É que nem aquele filme brasileiro em 3D que a galera gosta de falar, né? Cassiopeia? Que saiu antes do Toy Story. Porra, foda-se que saiu antes. Que importa é o que fez, sacou? O que deu a liga. Porra, Bode, só com você. Eu esperava mais de você, Dr. Bode, de humanas. Mas enfim, o grande lance do Mario 64 é que, primeiro, né, ele é de uma época em que a gente não tinha tantos jogos do Mario assim. Você tinha um jogo do Mario, ou um grande jogo do Mario, por geração. Por console, praticamente. Ou por console. Tudo bem que teve o Mario 2 lá, o Yoshi Island, aquele jogo do Yoshi, né? Não, mas vamos Mario. Contar que no Nintendinho tiveram três grandes jogos do Mario, né? Ah, mas não, todo mundo vai lembrar primeiro do teve 3. Um grande jogo do Mario, um jogo que serviu pra você conhecer o personagem, e um jogo que só o Japão jogou. Porque era muito difícil pros retardados ocidentais jogarem. Não, mas e teve fizeram... o Super Mario 2. E o Mario 2, pô. Que não é o jogo, que não é o Mario, né? Aquela... Que isso? Claro que é o Mario. É que nem falar que o Wonder Boy não é a Mônica, claro que é a Mônica. Mas aí tudo bem. Não, pera aí. É a mesma coisa, ali é Mario. Tá comparando, vamos parar com essa maconha, seu demônio. Cara, realmente, né? Seria é a mesma coisa. Sendo a primeira Tectoy do mundo? Porque a Nintendo foi a Tectoy dela mesma, né? Mas é, tem o Duke Duke Panic, que virou aquele Mario 2. Mas enfim, o grande jogo de Mario do Nintendinho é o Mario 3. E o grande... Tudo bem que o Mario 1 também é foda pra caralho. Mas o grande jogo é o Mario 3. E o do Super Nintendo tem o Mario Mundo. Eu não sei, falar essa palavra em inglês, aí eu evito. E o Mario World 2 é o Yoshi, foda-se. E o Mario 64, ele, além de ser o primeiro que sai dessa linhagem, né, de plataforma 2D, pela sua característica 3D, ele foi o jogo que orientou o desenvolvimento da maioria dos jogos de Nintendo 64. Vários desses jogos do Nintendo 64 que hoje a gente facilmente coloca como os melhores jogos do videogame, aí entra o Conker, os Banjo, Donkey Kong e vários outros. Eles têm um desenvolvimento orientado e guiado por esse primeiro cara, que é o Mario 64. Outra coisa bacana do Super Mario 64 é que ele e o Zelda Ocarina of Time, eles têm a mesma relação que o Super Mario e o Zelda original, né, tiveram pro NES. Os dois foram os primeiros jogos em desenvolvimento paralelo. Ah, mas o Ocarina of Time só foi ser lançado lá depois que a puta que pariu, né? É porque Zelda sempre traça, né? Uhum. E eles tiveram alguns problemas também, porque era pra ser um mundo hub que nem o Mario RP, o Mario 64, né, de você pular lá nos quadros, tanto que eles fizeram isso só pro aquela luta do Phantom Ganon, que ele entra e sai dos quadros. Mas como assim, cara? Zelda é um mundo hub, pô. O hub é aquela cidade, aquela parte central do mundo, pô. Só que em vez de ser... em vez de ser um castelo, é um campo. É que originalmente é só no castelo. É porque assim, Pyron, não existem fases em Zelda. No Mario são... fases diretamente. Falaremos sobre isso. Então, um hub que liga as fases. Exatamente. Isso. No Zelda não é exatamente isso, porque você não tava indo diretamente em fases ali. Dá pra discutir essa parte. Você tem que cenários. Dar uma lé, né, pra fazer cenários. Tá, tudo bem. É diferente. Mas, assim, levando em conta os recursos da época, não era um hub, né? Uhum. Tinha. Não, mas eu vou falar pra vocês. Não, era um hub. Vocês podem falar o que for. Aí ainda mais tinha um PlayStation na época e tal. Mas pra mim, e se alguém acha que não, ou que sim, ou que foda-se, Super Mario 64 foi a primeira vez que eu tive contato com alguma coisa daquele nível. Eu nunca tinha visto nada em que eu pudesse andar num mundo pra todos os lados e pular e tipo, ha! Uhul! Yahuhui! Você não tinha playground, pega? Garoto é a primeira vez de prédio fechado Rises. Bom, ele pode ter playground, mas ele não ia conseguir dar aqueles pulos acrobáticos. Oh, yeah. Foi a primeira vez que você pegou um controle bizarro na mão que tinha um peruzinho no meio que ficava broxa depois de um tempo. Caralho. Matou o controle. Nada perde o timing. A parada, pai. É que jogando Mario Party, você esfolava o piruzinho. É isso. Mario Party realmente é um jogo da adolescência, né, cara? Não, mas o próprio controle do Nintendo 64 foi algo chamativo. Eu falei, caralho, revolucionário, que controle foda. Esse é o controle que vai ditar o nova forma de jogar jogos, não sei o quê. É, aqui não. É o Nintendo Wii de novo, né? Mas foda-se. Sempre é por um tempo e deixa de ser, né? Uhum. Natural isso. Assim, quando vocês viram o controle do 64 pela primeira vez, qual foi a sensação? Que era algo muito maravilhoso, moderno ou uma coisa estranha, um trambolho? Que era a nave do Star Fox em formato de controle. Exatamente, achei a mesma coisa a primeira vez que eu vi, cara. Nave do Star Fox. Primeiro que eu sou da época do Ultra e do Dolphin. Essa porra de Nintendo 64 é coisa de moleque, juvenil. É coisa de quem vê aquela nostalgia, tá? Pra mim. Eu sou do Ultra. A placa do Killer Instinct 1 era Ultra, né? É, acho que devia ser, mas aí era outro contexto. No Killer Instinct, o fato do nome ser Ultra é quase do combo. Não, mas era assim, a placa de desenvolvimento dele foi da... Era o SDK do 64? Não era o SDK, era o que seria a base pro Nintendo 64. Né? Era aquele Cruising USA também rodavam na Ultra. Só um apêndice sobre hardware do 64. Essa porra nem é mula. Cruising USA é maravilhoso mesmo, mas só um apêndice sobre o hardware do 64, um dos motivos pra ele não emular direito da Daigo é que ele usa uma memória RAM chamada RAMBUS, que acho que é o único hardware do mundo que usa essa merda é o 64. Todo na livro verdade, de arquitetura... não, cara. Na verdade, PC, Pentium 4 usava RAMBUS. Usava RAMBUS? Caralho, todo livro de arquitetura de computador você pega na frente, quando vai falar dessa porra dessa memória, exemplo, Nintendo 64. Videogame da Nintendo. Não, e pior que a memória era a melhor memória que existia na época, a memória muito boa mesmo. O problema da RAMBUS, no caso, que saiu do mercado, porque toda a memória que alguém fabricava, os olhos poder fabricar era muito caro, entendeu? Já tinha pagado muito de taxa para poder usar a tecnologia. Aí o nego inventou a DDR, é uma coisa mais barata e mais viável. O nego fia rambos no cu e vamos para esse lado aqui que é melhor, entendeu? Eu, por isso eu acho do Pyro. Pyro traz esse lado hardware que falta aqui, pra esse monte de merda que fica gravando. É isso aí. Mas assim, voltando ao controle, é aquela coisa que o Pivoto falou. Quando eu olhei em foto e na caixa, né, antes de usar realmente, caralho, controle irado, parece a nave Star Fox aqui, meu irmão, porra, fodão. Quando você coloca na mão e começa a jogar, cara, alguma coisa deu errado aqui, entendeu? O nego fez o controle pra ser maneiro, mas não pra ser jogável, entendeu? Sério mesmo? Vou te dizer o contrário. É, eu tava vindo do Super Nintendo. Eu não sei você, Pyron, mas eu vim do Super Nintendo e eu vim do Mega Drive. Eram dois controles que, se você parar pra pegar hoje pra jogar, eles não são ergonômicos. Eles não... Pra mão de adultos. Exatamente, pra mão de adultos. Mas mesmo pra mão de criança também, eles não são lá essas coisas de conforto, não. Pra mão de criança, ele é grande demais, inclusive. O controle do Nintendo 64, ele trouxe duas coisas que ditaram os controles dos videogames. Primeiro, analógico. Questionável. O PlayStation tentou resistir e tal, depois botou um analógico ali. Aí depois o Xbox teve analógico, hoje, até hoje a gente tem analógico. E o pai dessa. Essa parte realmente questionável. Mas o outro motivo que você vai falar, eu concordo. O pai dessa porra é o Nintendo 4, na minha opinião. E o segundo são os grips. Que os controles não tinham isso. Você segura de uma forma em que a sua mão encaixa no controle. O Nintendo 64, ele tem 3 grips, o que é uma porra meio estranha, porque a gente não tem 3 braços. Mas ele tinha, tipo, 1, 2, 3, 4 formas de segurar o controle, que vinha no manual. Tá certo que você sempre usava uma, mas ele tentava empurrar pra você que ele tinha 4 formas de segurar, não sei o quê. Isso também, assim, claro que a Nintendo levou isso pro videogame, isso é inovação, mas isso é um design de manche. Todo design de aeronave, etc., militar, tem esse design ergonômico justamente pra isso. O que a Nintendo fez foi levar isso pra videogame, coisa que não tinha. Mas o negócio analógico... Vai cansar a mão, né? O negócio analógico é mais um resgate natural que se traz de fliperama e de Atari. Quando isso se tornou uma coisa mais viável, de não precisar ter aquela alavanca gigante no seu controle. Mas, enfim, mérito também, né? Foi o primeiro a fazer. Fica mais fácil, cara. O controle analógico, ele fica mais fácil pra você se movimentar no mundo 3D. Se você tentar com aquele direcional em cruz da Nintendo, é mais difícil. É só pegar o... Mas eu ia falar o seguinte, eu falo que não atribuo isso à Nintendo, porque já existia pros modelos sucessores de Atari 2600 versões com, não é bem um analógico igual do Nintendo 64, mas é um analógico. A diferença é que o analógico do Nintendo 64 que tinha vários níveis de sensibilidade, coisa que o do Atari e outros consoles que tem, que existiam na época e até PCs, não tinha tanto nível de sensibilidade assim. É, você tentava simular um digital num controle, assim, numa alavanca, entendeu? Tu não tem o mesmo nível de sensibilidade do Nintendo 64, mas é algo que já foi implementado no mercado, entendeu? E como o próprio Boto falou, cara, o controle arcade é isso daí, cara, entendeu? E tem um nível de sensibilidade, tem o próprio Dead Zone, do próprio controle, entendeu? Então é uma coisa que já existia, nego, não, vamos adaptar isso aqui pra cá e vamos fazer, né, umas melhorias aqui, entendeu? Então, outra cara, coisa que você falou que me tocou, uma coisa que eu tinha esquecido. Me tocou. Depois do Pyron ter sido detonado pela médica dele hoje aí, cara. Acho que tá tranquilo essa parte. Tá sabendo muito. O negócio aqui do controle é que o analógico dele não é um analógico de verdade, ele é digital. Ele tem o. Ele não tem aquele negócio de, ah, tô em 0.5, 0.1, tô em 1, né? Ele é discreto. É, discretizado. Mas o problema do 64, o controle dele no geral, é que como eles quiseram fazer isso daí, né? Não, vamos botar um controle meio que modular. É um controle que tem três maneiras de se jogar, né? Tanto que ele tem três alças nele. Só que você não pode fazer um jogo que usa os três ao mesmo tempo, por exemplo. Você não pode usar um analógico ou digital. Não tem como. Então, o jogo claro de... Claro que tipo... tinham jogos... Então, mas calma aí, deixa eu falar. Jogo deixa de nicho, tem... do nicho, mas tinha. Então, mas o que acontece? Por exemplo, fazer um jogo de FPS. Você não tinha como usar os botões, o analógico ou digital. Ou você usava os seis, que eram os botões, que faziam outra função de outro analógico ou de outro digital. E um analógico, entendeu? Ou fazer um jogo boçal que eu só dava o tiro e usava setinha, entendeu? Tu não tinha como aproveitar todas as funções de controle ao mesmo tempo. Ele é quebrado de fábrica, entendeu? Olha só. Eu não quero que isso vire um programa chega sobre controle, Nintendo 64 e controle. A gente jogo. Fez um programa sobre controle. Tem um programa pra isso. O ponto é que jogo de tiro você só precisa de um botão pra carregar e um botão pra tirar. Tá bom. Mas depois falaremos sobre isso num passado e num futuro. Falamos nunca mais sobre isso, chega. Morte é esse controle que quebra. E o de Play 2 também. É isso aí. It's me, Mario! Super Mario 64. Super Mario 64 trouxe um sentimento que eu não consigo descrever de novo. Eu nunca senti, assim, uma surpresa tão grande quanto a primeira vez que eu vi Mario 64, cara. Eu vi aquele color e falei, cara, isso é diferente de tudo que eu já vi na minha vida em questão de jogos. Era, assim, amigos, eu não sei como vocês, mas eu fiquei completamente surpreso com esse jogo. Eu olhei e falei, cara, isso é muito maneiro. E eu queria muito jogar. Eu enchi o saco do meu pai. Minha mãe falava assim, videogame, vai pra puta que pariu, eu não vou comprar videogame nenhum. E meu pai sempre foi o brother financiador dos jogos de diversão. Que Deus o tenha, ele colaborou pra porra do baixo frente soco aqui, entendeu? Tipo, tua mãe só te dava roupa, né? Exatamente, tipo isso. Vai separado, é uma parada fantástica, né, cara? Na verdade, a minha mãe, ela me deu... Eu lembro muito de um Natal que minha mãe me deu o cartucho do Sonic Knuckles. Mas eu acho que foi uma das poucas coisas de jogos na vida que ela me deu, assim. E você tinha ido 90, benzão no 96, ano, né? 96, não, 4, né? Não lembro. É, 94, 94. 94. 94. Aí tu foi benzão no ano, ela resolveu te recompensar com essa cagada, né? Foi tipo isso. E uns brinquedos de camelô ali, umas... E aí, no ano seguinte... Foi benzão no ano, que ano? Segunda série. Porra, pera. Sério? Olha ali, amigo, porra. É a segunda parte da tabuada, né, não? É, cara, tabuada de 8. Porra. Tabuada de 8 é dificilona, mano. Aí, 7 vezes 8. 7 vezes 56. 8. 7 vezes tabuada 8. De 8, quadradinho de 8, tudo bem, né? E o efeito disso foi que ele repetiu o ano seguinte. Não, eu não repeti a terceira série, vai se fuder, né? Você repetiu o ano, né? Por que você tá rindo, cara? Tem gente que repete a terceira tem série. Tem como repetir assim, no primário? Não, não tem. Do Rio de Janeiro não tem mais, não. É, te passam pra frente. Aprovação automática agora. Agora me diz uma coisa, PH. Você que jogou e ficou tão surpreso, assim. É o primeiro inimigo que você viu, você tentou dar nele um pisão? Sim, óbvio. Se fudeu, né? Óbvio que eu me fudi. Assim, uma das coisas que me surpreendeu no Mario 64, e assim, logo de cara eu já vi isso, porque eu vou resgatar também um sentimento, uma coisa que a gente fazia num passado distante que hoje em dia não existe mais, que é você abrir a caixa do videogame e a caixa do jogo e tudo, e olhar o manual e ficar lendo antes de jogar, assim. Ah, então tem um botão que bate. Antes de jogar, tô maluco, mano. Antes de jogar, meu amigo, eu ficava olhando, ah, isso aqui, blá blá. Tinha um botão que dava soco. Meu amigo, que jogo do Mario eu dei soco antes, cara. Só no Mario Fight do Nintendinho, aquele hackzão do Street Fighter. Muito bom, Sonic, Goku. Eu já achei isso uma parada, tipo, caralho, Mario mandando o socão e o chute ali. Porque tu não tinha só o soco, não. Tu tinha o combo, amigo. Era soco, chute, e ele ainda tinha a rasteirinha de break. Olha lá, moleque. E rolava, tipo, um bagulho, tipo, o Battletoads, que a mão dele dava uma inchadinha, né? O pezinho também, pelo do último golpe, dava uma crescidinha, assim. Exatamente. Que é o combo dele do Smash Bros. Até hoje, né? Até hoje, né? Aquela mão inchada é característica do Luigi no Smash. É o Smash pra frente do Luigi. Pode crer. Porra, e o Mario ficou de fora, assim, foda-se. Porque o Luigi... o Mario dá um outro socão. O Luigi foi completamente esquecido no Super Mario 64, né? Eles só lembraram dele... Ele não, mas olha só. Em nada, não cabia, em Camel. Não cabia. Não cabia no, naquele jogo. Cartucho cabia, sei lá, 20 mega. Não sei quanto cabe, 32 mega. Não cabia um Luigi ali, não. Ah, é só trocar a cor. É, poderia ser só trocar a cor. Mas se quisessem fazer na moral, não dava. Quando você pega 120 estrelas, aparece um Yoshi e fala... Qual é, filha da puta? Vou te dar um monte de vida aqui que não serve pra porra nenhuma. Valeu, falows! E pula! Já gerou essa porra. É, mas uma coisa interessante até era que o Y64 ia ter uma sequência, né? E nele ia ter o Luigi, só que foi cancelado. Ah, não sabia disso aí. E foi anunciado, chegou a sair em revista. Ia ser pro que, Mario... 64DD, aqui, ó. Porra. Isso, 64DD. Tudo que é lenda dessa porra de 64DD. Não, mas chegou a sair em revista, Nintendo World, entendeu? Não, sabe... Muita coisa sai em revista, né, Pyron? É, sim. Mas eu lembro, esse DD-ROM tem protótipo da fita. Não, aí, não. O DD saiu, cara. O DD saiu, tem protótipo da fita. Isso. Do 64DD. O DD, pra quem não lembra, era um Sonic Knuckles do 64. era o Sega CD do 64. Era o Sega CD do 64. Cara, as pessoas não aprendem com o erro dos outros, né, cara? Era um... Eu acho, inclusive... Até que aprendeu, não usou, né? Não, saiu. Ele saiu, não, inclusive não, saiu... Saiu um Mario 64 versão DD. Não era a continuação, mas era uma versão DD. Basicamente, era um... O Master Quest era nele, né? Basicamente, era uma base de 64 em cima da qual você colocava um 64 e tinha um outro cartucho com outro formato. Era meio diferente. Era tipo um flop disc moderno, seja lá o que seja. Isso era a continuação do Disk System. Sim. Há de se recordar que o Super Nintendo também teve um negócio desse, tá? No Japão, aquele Mega... Foda-se lá, Mega Famicom. Que virou PlayStation. Que depois virou PlayStation. Não, mas teve alguma coisa de Super Nintendo que conectava na internet o caralho lá. Não, acho que era isso. Todo mundo falou junto e eu não entendi porra nenhuma. O Sátila, o Sátila. Essa porra aí. Então, mas o DD lançou uma coisa boa que foi o F-Zero GX e a versão do DD, que tu tinha editor de fase, editor de piloto, editor de carro, editor da porra toda, parceiro. Mas lá foi. Se alguém no mundo, se algum brasileiro, alguém falou assim, olha só, eu joguei uma porra dessa do cartucho DD, desse flop disc mais, e achei muito maneiro. Manda e-mail com foto baixo frente soco, que puta que pariu. Tem. Manda e-mail não, manda o disco pra gente, 64 a gente arruma. Eu tenho, porra. Então, eu acho que o Adu tem essa porra, não tem? Não, mas ele comprou lá. Mas ele não tem. Já caro, raro, vale. Também, uma torra. Já, tudo bem. Não vale. Não, o Japão não vale. Por que o Japão não vale? O cara é brasileiro, ele só mora lá. Tá com invejinha porque o cara mora lá? Tá com inveja do Velperano também? Porra. Tá com inveja do cara que foi na pedreira da Toei lá? Quem? Tem que ter jogado. Sei lá, o cara da Herói. Mas não rolou esse Mario 64-2, né? Eu lembro que a arte dele era a fase demo, sei lá, era o Mario e o Luigi tipo um tapete voador. Sim. Tá ligado? Naquela tech parada. Demo, né? Era uma tech demo, né? Era uma tech demo. Essa era uma época mais mágica. Estou mandando essa imagem pra vocês aqui agora. Nessa época a gente só tinha acesso por revista mesmo. Sim. Vou ver se eu acho a revista onde saiu isso aqui no acervo. Acervo, também conhecido como internet. Não, também conhecido como meu Dropbox aqui com 35 GB de joguei. It's me, Mario! Algum de vocês já tinha visto alguma coisa semelhante antes do Super Mario 64? Com aquela liberdade toda, não. Jogo de plataforma, não. Plataforma, não. Eu me lembro de alguns jogos em 3D de tiro, do 3DO, do Jaguar, que tinha numa locadora lá em Minas. Coisa que era muito bonito, tudo colorido, poligonal, mas efetivamente nada que apetecesse uma criança. É. De PC tinha muito RPG mundo aberto já. Tinha Elder Scrolls, tinha vários jogos da Engine, até da id lá, né? Que fez o Doom. Quake, tinha uns, né? Não, tinha jogos daquele primeira ID Tech 1 ainda, que é do Wolfenstein lá, que era meio RPG em primeira pessoa, mas nada. Se você forçar 3D, a barra, nada, assim, entendeu? Se você forçar a barra, forcei mesmo, tipo, estupro. Você pode considerar Doom como uma merda dessa, hein? Não, mas Doom é 2D. O que tem nesse estilo de Mario 64, antes do Mario 64, no máximo é aquele Jumping Flash do PlayStation, que é do... Do Coelhinho Robô, né? Do Coelhinho Robô, sim, mas eu esqueci o nome do cara da Sony que fez. É um desses figurões aí. Não, mas é um dos jogos, pouco depois do lançamento. É complicado, cara. Por que é complicado? É o mesmo jogo, só que primeira pessoa. Dá um monte de coisa. Não interessa, a jogabilidade passou uma merda, mas o jogo é o mesmo estilo, só é a primeira pessoa em vez de terceira pessoa, mas tirando isso, é o estilo de jogo. É por isso que ele é complicado de jogar. É um plataforma 3D. É, né, à toa que o Mario 64 virou referência pra todos os jogos de plataforma dessa geração, né, cara? Assim, vamos ser bem sincero, né? Não muito tempo depois de Mario 64, 3 meses depois saiu o Crash, primeiro, né? E alguém não ficou completamente, assim, surpreso e impressionado com Mario 64? Eu era muito 2D boy, eu quando vi aquilo achei estragar o meu boneco. Eu tive a mesma reação do Pivoto. Já o meu avô emprestado, quando eu fui jogar na casa do meu amigo lá que me emprestou o avô, ele ficava assim, olha só, ele faz barulho do sapatinho quando ele tá andando. Não sei o que, pra ele... Olha. Pô, ele tava se deliciando com o jogo muito mais do que eu. Homem do Old futuro. People React to N64. Caralho, pode crer, meu cara. Pode crer. Meu problema com quase tudo que foi 3D durante muito tempo era esse. Era o fato de que eu não entendia por que as pessoas não estavam saindo de uma arte consolidada, que era o 2D. Consolidado, pleno, absoluto. Não tem como melhorar aquilo. Pra ir pra um negócio completamente, porra, caralho, 3D tá uma merda. Porque não investe no 2D de outra forma. Eu não era um homem de ciências ainda. Mas o 3D parecia o futuro natural das coisas, cara. Você jogava Donkey Kong e o Super Nintendo e falava, caralho, imagina se fosse 3D mesmo. Eu achava o futuro natural das coisas, mas eu achava aquele futuro muito experimental, tava tudo quadrado, cara. Nos filmes é aí, entendeu? Cara, eu vi aquele Lawnmower Man, o próprio os efeitos do Exterminador do Futuro 2. Pô, você ficava assim, cara, que foda, 3D. Eu pensava assim, quando chegar no nível do Toy Story, que o Woody é redondo, aí dá pra fazer videogame maneiro. Porque eu pensava assim, falei, porra, desenho animado, tipo, sei lá, Branca de Neve, que seja, que é de 30 e cacetada, demorou muitos anos pra você ter uma qualidade daquele tipo num videogame. Eu pensava assim, eu falei, porra, demora muito tempo pra você ter um negócio desse. Então até você ter isso aqui, que é um boneco redondo, no videogame, vai demorar também. Eu não entendia porra nenhuma que era renderização, foda-se essa merda, eu tinha 10 anos. Mas eu pensava dessa forma, eu falei, cara, por que não espera? Por que tem que estar com pressa, sabe qual é? E lápis. De fazer essas porra assim. Eu gostei, eu achei o Mario sensacional, eu achei muito incrível, eu nunca tinha a percepção que eu tive de mundo gigantesco. Mesmo no mundo gigante, o mundo do Mario World é muito maior que o mundo do Mario 64. Mas a minha percepção de grandeza no Mario 64 foi muito maior. A dimensão a mais faz toda a diferença. Pois é, a única coisa que me deixou meio tipo, caralho, quem é esse Brochos Man? Foi a porra do Bowser. Porque o Bowser era um Zé Bunda, moleque. Era um tartaruga menos escroto, que apareceu assim, apareceu, eu falei, caralho. Ele é muito escroto, mano. Quem é esse escrotíssimo? Posso falar? Ele é meio careca. Cuidado que você nunca realmente mata o Bowser até Mario 64, assim, você tem que fazer ele se matar ou derrubar ele em alguma armadilha, até esse jogo, onde você finalmente põe a mão na massa. Não, no Mario 3... Você cuspia fogo. No Mario World você meio que joga os brinquedos dele na cabeça dele, né? Tem, mas em todo caso você pega ele, roda e taca. Tipo, no Mario 1 você pode pisar no machadinho, então você pode gastar 10 mil quilos de bola de fogo nele. Aí no Mario 3 você tem que fazer ele se matar. Ah, cara, os outros de Mario, ele é ridículo, né, cara? Pô, vamos falar aí. Então, por isso que até defendendo aqui o jogo, eu até falei na abertura que pra mim é o Mario sempre isso, né? Porque uma coisa que eu não sou muito fã de Mario, né? É porque, cara, Mario, pelo menos os clássicos aí, do NES e do Super Nintendo, né? Cara, é aquela repetição, a mesma trilha o tempo inteiro, a variação da mesma trilha o tempo inteiro. O boneco em si, o próprio Mario, ele é um personagem que não tem, te dá muita opção, é bem limitado. O desafio maior é você usar, decorar coisas do cenário e você usar aquilo pra poder funcionar. Pra funcionar, entendeu? Porque eu me amarrei no Mario 64, tá? Eu gostei pra caralho, eu acho que foi o segundo Mario que eu mais joguei na vida. O primeiro foi o Mario 3, pra mim é o melhor Mario, o do Nintendinho. E o Mario 64 foi depois que foi o Mario que eu mais joguei. Por quê, cara? Primeira coisa, quando você controla o Mario, já mudou o mundo ali. Não o fato de ser um mundo 3D, porque tu joga aquele Croc, Bubs, essas outras merda, não se compara. Por quê? Cara, é diversidade de opção. Por exemplo, o Mario 64 estabeleceu algumas coisas que os Marios 2D depois passou a usar. Antes do Mario 64, com coisas simples que a pessoa não esquece. O Mario não quicava em parede, entendeu? O Mario não tinha movimento nenhum, o Mario só corria e pulava. Pô, o Mario 64, você quica em parede, você tem diversos tipos de pulo diferentes, e dependendo da tua ação no meio da ação, você consegue fazer outras, como dar o mergulho, como dar a bundada, você pode quicar e dar outro ataque. O jogo, assim, te dá várias ferramentas, você usa como você quiser. E se você for bom naquilo ali, dominar os controles, cara, você faz muita coisa legal no jogo, entendeu? Você, pô, às vezes tem uma estrela num lugar que você teria que fazer o maior caminho 1 ou 2 pra poder chegar, se você for bom, às vezes dominar o controle, você fica numa parede aqui, escorrega ali, faz uma gambiarra e pum, você pega aquela estrela. O jogo te recompensa se você tiver habilidade sobre controlar o Mario. De costas. E toda estrela tem uma mecânica diferente. Toda estrela é forte, né? Mas muitas estrelas têm mecânicas que só aquela estrela tem. Exatamente. E depois você não usa no jogo mais nenhum momento. A estrela que você ganha, tem que apostar corrida com o coelho, filho da puta. Você aposta corrida com alguém. E aí coelho, você pega um atalho. Muita coisa com coelho, com pinguim, com tartaruga. Mas tem um particular que pega você aposta com coelho também. Que você aposta a corrida com um bicho e se você pegar o caminho do atalho pra ganhar, ele no final te acusa e fala: ó, seu trapaceiro, você pegou o atalho ali. Caralho, logo na primeira fase que você tá andando e tem aquela cabeça clássica que é tipo. Chom-chom. Isso, aí você quebra ali o tronco, solta ela vai quebrar a grade e vai pegar a estrela. O próprio level design, né, da fase em si. Tipo, no meio da fase tem vários desafios diferentes, faz várias coisas que, não, como o piloto falou, não se repetem. Então deixa sempre um jogo bem interessante você ir progredindo, vendo coisas novas. E tem paradas, tipo, que são completamente coisas bobas, tipo no Cold Cold Mountain. Se você cai de uma altura muito alta, ele fica preso na neve um pouco, antes de levantar e sair, ele afunda na neve. Uhum. E aí, nessa fase, acho que é nessa fase que tem a pinguinzona, a mamãe pinguim, procurando o bebê, né? Amigo, deixa-me declarar uma coisa. E tem várias paradas assim, e isso dá uma unicidade muito boa pro jogo, e mostra que é um amor que o cara tem pelos bonecos que ele criou, né, cara? Quem nunca pegou o filhotinho da mamãezona pinguim e jogou no precipício e falou pra ele... Pinguim. Maneira é cair junto. Mas o senhor da eternidade deve fazer isso sempre, porque ele adora atacar as coisas no precipício. Eu isolava aquele pinguim filha da puta no bicudo. Pinguim filha da puta e virar pra mamãe e falar: "Yo, I just kill you, baby." E ela manda pra você, tipo: "Meu pinguim, oh, filhotinho, você, estrela." Só pra terminar aqui de defender, né, de explicar bem meu ponto, outra coisa que eu gostei muito do Mario 64, cara, que novamente, a Nintendo não teve preguiça. Cara, as músicas são muito diversificadas, entendeu? Tipo, cada cenário, a música é completamente diferente da outra, cara. Nem aqueles temas repetidos que nem nos outros Marios. Pô, tem música que parece música mexicana, cara. Tem música que, porra, é animada pra cacete. Tem a música lá da caverna que lembra um pouco o tema clássico, né, aquele param, param, param. Mas, cara, música da fase da água, sensacional. Tipo, as músicas do jogo são bem variadas, claro. E são muito criativas, cara. Me diz, entendeu? Uma música ruim do Mario 64. Não tem, exatamente, não tem. E assim, é um jogo grande também, né? Pô, e tem muito mais trilhas que o Super Mario World, por exemplo, que tem muito mais fases, mas, cara, são 6 músicas que se repetem o jogo inteiro, enquanto o Mario 64 tem várias trilhas, cara, e cada uma melhor que a outra, cara. Então, isso mostrou assim, pô, cara, os caras quiseram fazer um jogo realmente bom, entendeu? Opa, olha o Pyron falando bem aí do Nintendo 64 e do Mario, né, cara? Que isso! Rapaz, pô, só puxa, pô, só meto peru onde devo, cara. It's me, Mario! Meu amigo Boys, tudo bem com você? Tudo bem, cara? Tranquilo? Sua esposa vai bem? Vamos trocar... Vamos trocar uma ideia. Olha só, em Super Mario World, que era o último jogo da série que nós estávamos acostumados a jogar, nós tínhamos a jogabilidade de side-scrolling, que até hoje a gente tem que reviver e verificar como é que é essa parada de pular na cabeça dos bichos. Só que Mario trouxe uma jogabilidade completamente diferente. Primeiro, que não só pulando na cabeça dos inimigos a gente conseguia resolver as coisas. Óbvio, tinham Goombas na primeira fase, a gente podia pular na cabeça deles, beleza, resolvia a coisa. Mas agora o Mario dava... soco! Soco de esquerda! Chute bolado! Então você podia dar um chute, podia dar um mortal de costas, podia dar uma rasteira. Como é que você se deu pela primeira vez com essa jogabilidade completamente diferente que você estava acostumado? Eu acho que na infância de todo mundo tinha aquela fase dos fantasmas que você era obrigado a dar um pulo triplo, quicar na parede para alcançar um lugar mais alto. A primeira vez que eu fiz isso, parceiro, eu nem gozava ainda, mas tive um orgasmo. Cara, foi maravilhoso. Você pausou o jogo e ficou fazendo pose da vitória. Cara, você se sente muito foda, porque aquele uhul! Você ainda não tá dominando, você sabe que é maneiro, ele vai longe, mas você não sabe exatamente qual é. Mas quando você começa a entender essas mecânicas, que agora o Mario quica, que o Mario mergulha, você pode entrar na água pra recuperar a vida, que se você for malandrilson. Muito malandrilson. Ah, que malandrilson. Dá uma afundada e depois sobe. Exatamente. Foi diferente, foi uma experiência. Você sabia que estava tendo uma experiência muito nova ali. Mas eu acho que o grande tchan, aquele momento que você fala, puta que pariu, eu tô no futuro, foi quando você habilita no primeiro salão do castelo, que você olha pra cima, tá aquela luz do sol, e você vai pra aquele bônus genérico com o Mario com as asinhas no chapéu, que você começa a voar com o Mario. Ah, o Wingcap. Parceiro, você esquece da capinha, você esquece do guaxinim, você esquece de tudo. Aquilo é foda, você é o Super Mario voador do caralho, porra. Aliás, você pontuou uma parada maneira, que assim, eu acho que é a primeira vez na história de jogos de diversão que a gente conseguiu alcançar uma visão em primeira pessoa, em olhar pra cima, pra baixo e tal, pra ver todos os lados... Foi nessa hora aí, em que você no Mario podia ver as coisas, podia tipo, ah, tô correndo e tal, porra, onde é que eu tô, não sei onde eu tô. Você podia entrar numa visão de primeira pessoa, olhar ao redor, se situar, pra poder posicionar onde você ia. E é maneiro que quando você resolve dar uma vasculhada no mundo e olhar pra onde você vai e tal, você, do nada, no hall principal da casa, você olha pro céu, tem uma luz e, opa, tô numa fase voadora. Exatamente, que sensação fantástica. E além do chapéuzinho voador, também tem aquela coisa que é muito anos 90, que é o Metal Mario, né, cara? Tudo era metal líquido nos anos 90, né? Maldito Terminador do Futuro. Maldito Terminador do Futuro. Sim, aí o Mario fica de metal. Era tão maneiro aquilo, tão radical, que tinha até no Smash do 64, não, Metal Mario era aquele boss, o que não tomava atrito do dano, não ia pra trás, nem pra frente. Tinha um outro power-up também, qual era? Não me lembro. Vanishing Cap. Você ficava invisível e podia ir em coisa leve. É, esse era meio bobo, não gostava desse. Você podia andar em negócio onde normalmente o Mario caía ou quebraria. Ou um negócio que você não tem equilíbrio nenhum, tipo, você andar em corda bamba. Teve outro detalhe que você comentou na questão da câmera. O jogo começa, você vê aquele bichinho que tá te filmando. É meio Show de Truman. Lucky Truman. Tem uma sala lá na frente, acho que é aquele mundo que você pode entrar gigante ou pequenino, que você, é uma sala espelhada, e você vê a porra do bichinho te filmando, refletindo no espelho. Isso! Puta que pariu! Que caralho, porra foda! Não, eu acho que é isso aí, é prestar atenção nos mínimos detalhes, tá ligado? É mostrar que, pela primeira vez, pelo menos eu, e tudo que eu tô falando assim, é um mundo muito novo de você controlar a câmera no seu jogo. E provavelmente isso... Talvez se vocês tiverem algum conhecimento maior que eu nesse quesito, vocês podem complementar. Mas eu acho que na parte do desenvolvimento, eles realmente utilizavam muito a palavra câmera, a gente tem que mexer a câmera filma isso, a câmera mostra dessa forma. E eles resolveram botar a tartaruguinha na nuvem filmando como se fosse a câmera. E você controla a câmera nos seis, entendeu? O C da direita e o C da esquerda, você vira a câmera pra ver outros lados. O C de cima, você dá um zoom pra conseguir vê na versão de primeira pessoa. E o Z de trás, você consegue ajustar quão distante a câmera tá do personagem. Eu acho isso genial. Lacton, puta contra regra, né? Tipo, no Mario Kart ele é o bandeireiro, fica segurando o sinal. Nos jogos normais, tem de vez em quando ele joga uns itens pra você, quando ele não te joga uma tartaruga espinhosa. Aí no Super Mario ele filma. Puta filho da puta contra regra do caralho. Só reposta essa porra lá de que o Mario é um negócio de teatro. Cara, o Lacton é o Manfredo, né? Manfredo. É verdade. Tava pensando nele, cara. Cara, assim, mas uma coisa muito maneiro da... muito Majin Blue do Mario 64, assim, cara, é que é como tu vê a construção das fases, né, cara? Tipo, as fases são muito assim, pra um cara que pegou aquilo do nada e você bota palma pra Nintendo, né? Cara, eu ainda assim, naquela toda aquela geração, não teve nenhum jogo com level design tão foda e tão criativo quanto o Mario 64, cara. Ah, que isso, pai. Banjo deu... fregou na cara do mundo um level design muito superior ao Mario 64. Claro. O do Banjo? Banjo. Não, mas eu acho o Banjo um level design mais voltado pra exploração do que o do Mario 64, entendeu? Acho o Mario 64 mais aquele clima do desafio, aquele mais coisa de você vencer obstáculos, entendeu? O do Banjo eu acho que coisa mais de você explorar uma área. Não tem tanto desafio de você vencer obstáculos difíceis pra caralho, botar vários inimigos, sei lá. Eu acho que a pegada do Banjo é outra, entendeu? E ficar ouvindo lá. Eu acho maneirão, mas eu acho, assim, um pouco diferente, assim, a pegada dos dois, entendeu? Você fala level design em que sentido? No sentido, então, se a pegada é diferente, sentido de exploração? Cara, então, assim, o lance do Mario 64 eu acho maneiro porque é o seguinte, você não sabe onde tem que chegar na fase, né? Tá, sim. Você vê a fase, ela não... tem várias fases, por exemplo, a fase do deserto. Tem uma pirâmide, você começa numa ponta, e ela construída de um jeito que você tem que dar a volta no cenário para depois entrar na pirâmide. Só que o jeito que você passa, você já vê os obstáculos bem longe na fase. Tu vê sempre o desafio que tá na sua frente. Você fica assim, cara, não vou passar daquilo ali, cara. Tem fogo, tem lava, tem uma bola de espinho rodando no caralho, não sei o quê. E conforme você vai chegando, você vai analisando aquilo ali. Se matuta o jeito de passar, você tenta. Você pode passar ou não, vai morrer. E sempre vai construindo novos desafios. E sempre você tá vendo o próximo desafio à frente de você, entendeu? Mais ou menos o que hoje faz com muita facilidade, por motivos óbvios de tecnologia, o Dark Souls, né? Dark Souls é quem mais tem essa herança de Zelda dessa época e desses Marios. Isso, de que aliás... Ser... Super Meat Boy, não, Super Meat Boy não, aquele outro que o Arara gosta, esqueci o nome, foda-se. Se for o Bind of Isaac, isso, o bode tá aí, você devia ter falado o bode, não o Arara, que não tá aqui. Você é um péssimo amigo. Fora Temer, fora uma pessoa horrível. Mas tudo bem. Todos sabem que eu sou uma pessoa horrível, beijo, me liga. Mas o que ele tá falando é o seguinte, a forma como você usa o cenário pra construir já a visão do todo pro jogador. Você tá no ponto A e tem que chegar ao ponto B, você já está vendo o ponto B lá ao longe, igual quando você começa a journey e você vê a torre de luz. Ah, tem que chegar lá, então vou pra lá. Exato, e aos poucos tipo você vai. Você tá vendo de antemão já as coisas que vêm pela frente. Sempre aos poucos, cadenciado, mas tá sempre vendo o que vem pela frente. E tava comentando que o Dark Souls hoje faz isso muito bem, mas hoje é mais uma questão de querer fazer, porque tecnologia pra isso tem. Coisa que na época era mais difícil. Não. E o maneiro dele que não. E assim, o Mario sempre tenta fazer coisas que, assim, como você tem várias habilidades, é um jogo de plataforma 3D, coisas que você tem que usar as habilidades dele, sempre esteja pulando, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E quando você pega a habilidade do jogo e sabe mais ou menos o que você tem que fazer, cara, fazer aquilo, ir correndo, pular, quicar, subir, dar uma bota pra um lado, que escorrega na parede, continua, o jeito que você passa por esses desafios durante o cenário, né? Cara, dá uma satisfação muito maneira, sabe? Já que no Banjo, que nem o bode falou, é um ritmo muito mais lento, muito mais cadenciado, o boneco anda que nem um mongol gigante, lento pra caralho. O Mario não vai pra... O Mario. Caralho, pai. O Pyron tá falando que o Banjo é o Dark Souls 1 e que o Mario 64 é o Bloodborne. Eu fui mijar e voltei, e o nego tava falando mal pra caralho de Banjo Kazooie, é isso? Não, o Pyron tá exagerando. A questão, Pyron, a diferença é que é o seguinte: no Mario 64 você começa com todas as habilidades do Mario. O que melhora é você como jogador. O foco tá em você, filha da puta. Aprende, domina. Domina esse pulo duplo, domina esse pulo triplo, faz o caralho. Agora, no Banjo, é voltado pra power-up, pra novas habilidades. Ah, você precisa de tal habilidade pra fazer tal coisa. Você vai ter que revisitar isso aqui daqui a pouco, com a botinha que corre rápido, com a botinha que te protege da puta que pariu. Então, como você bem falou, a pegada é diferente. Mas não é que o Banjo é uma jogabilidade mongoloide de música retardada. Não, cara. Não, cara. É tipo assim. Eu dei um exemplo pra você. Cara, só. Imagina. O Mario. Põe pra frente com o Mario. Vocês não podem ficar um minuto só. Vocês estão falando que Banjo Kazooie é um jogo de mongoloide. Não, mas é. Olha só. Vai falar isso aqui, O PH, olha só. Você põe o Mario. Põe o Mario pra correr. O Mario começa a correr rápido. E começa a botar a cabecinha pra frente, a mãozinha pra trás. Corre. Sai aquela fumacinha do cara. Caramba, você põe o Banjo pra correr, vendo que uma tartaruga se esfregando e com você para algum lugar fica. Tinha pra correr no lugar do Banjo, que é muito mais rápida. Exatamente. Então, mas assim, é diferente de pegar, entendeu? Assim, eu falei brincando do Banjo, eu te falei, o Banjo é mais de exploração. Você falou de pegar. É tipo assim, tipo um Metroid mundo aberto plataforma. Não, entendi. Entendeu? Já o Mario não, é mais pesado pegado no jogo de plataforma. Claro, só que no mundo 3D mesmo, sabe? Eu diria que Banjo-Kazooie tem um hub que nem Mario, mas o hub tem uma certa complexidade que Mario não tem, saca? Sim, o mundo tem uma história lá, ao contrário do castelo que só tá ali. Exatamente. Isso. Mas não tira o mérito do Mario, porque o Mario foi a primeira vez que eu vi essa porra toda, entendeu? Eu podia ir entre fases, enquanto no Mario World eu tinha um mapa em que eu escolhi a fase andando no mapa e tom tom tom tom turu. E eu tava andando no mapa ali e escolhi a fase, foda-se. No Mario eu tava andando no castelo inteiro e pra entrar na fase eu pulava no quadro. E se eu não quisesse entrar no quadro, quantas horas da minha vida eu gastei andando pelo castelo, cara? Eu ia pra fonte, eu ia nadar lá fora, eu ia pular da mortal de costas, eu ia olhar um quadro, depois eu ia, foda-se, ia tentar entrar numa parte do mapa que eu não conseguia. Cara, de nível com o Guardião do Fogo. Isso. Era um subjogo dentro do próprio jogo. Era uma parada que eu me divertia sem estar em fase nenhuma, sabe? E era um jogo de plataforma, era um jogo de fases. E eu me divertia sem estar em fase nenhuma. Eu acho que isso é uma característica bem maneira do jogo, sabe? Sim. Quer falar, meu amor? Fala também. Fala pra mim. Você gostava? Eu tava aqui mexendo com a cabecinha. Sim, adorava. Você tinha medo do fantasminha? Você tinha medo do fantasminha? Mais um pouquinho. Cara, quem tinha medo de Boo, brother? Que isso? Me lembrou uma parada isso daí, a do Boo na fonte. Não tinha um creepypasta do... de ter alguma coisa esquisita lá que você conseguia ler a placa da fonte? Tinha uma mensagem secreta? Tinha um creepypasta da fonte. Como é que era isso aí? Eu não lembro mais a história, tá? Mas sabe os creepypastas, né? Uhum. Creepypastas da vida aí, pô. E Lápis, pra quem não sabe o que é creepypasta, o que é um creepypasta? Fala não, Pivoto, manda aí ver no canal Nostalgia, vê se aquele retardado narigudo fala. O bode que xingou não fui eu. Eu não xingo ninguém, eu não tenho nada a ver com isso. Nós somos os amigos aí. Felipe Castanhari, se quiser participar do Baixo Frente Soco, tá verdade. Não vai mais. O que eu tava falando é o seguinte, pro pessoal aí que foi ver no canal Nostalgia, creepypasta é basicamente, são lendas urbanas da internet que tem algum cunho de horror. Uhum. Por exemplo, falando do Pokémon de Game Boy, primeiro Game Boy, a história do programador que colocou o primeiro Pokémon Black. A música que fazia as crianças suicidarem, né? Não só isso, mas que fazia todo mundo querer entrar num culto suicida, e ele mesmo se matou e vários programadores se mataram. E o detetive que estava investigando o caso no Japão, quando estava sozinho com aquela fita de Pokémon Red lá, ele botou a fita no Game Boy e vários espíritos saíram e falaram: venha conosco, não sei o que. E ele, creepypastas são muito bons. Aquele creepypasta que não tem nada a ver com o jogo. Aquele creepypasta que não tem nada a ver com o jogo, que é do cara falando do experimento e botar as pessoas pra não dormir e negociar. Aos poucos foi virando meio com uns bichos assim bizarros de... Ah, é muito bom. Arquivo X com isso também. Tem. Creepypasta é isso. São coisas que a internet nos proporciona. As histórias muitas vezes são muito bem contadas, então até você sacar que é uma porra de um creepypasta, já aconteceu alguma coisa muito bizarra. E é isso. E essa do Mario 64 tem algumas, né? Tem a do Mario de olho preto, né? Olho fundo preto, né? No caso, né? Pra parecer um capitão, o olho preto e vermelho. Tem essa da fonte. Tem alguma coisa sobre o Luigi que implica que o Luigi morreu. Não, o Luigi é da placa. Não tinha uma plaquinha. É, o da placa é o Luigi, né? Isso. Né? Tinha assim, do cartucho a luz da placa aqui, assim, a textura é muito lixo, né? Entendeu? A textura é muito zoada, não dá pra você entender. Luigi, alguma coisa ria, entendeu? Ah, Luigi, não sei o que, ria, morreu, caralho, essas porra todas, entendeu? Como é que é? E o. Essa placa que tem um L gigantão, assim. Tá na fonte mesmo. É, um muito bom também. Esqueci o que ia falar agora. Foda-se, não vou lembrar. Muito bom, muito bom também. Ah, do moleque que ficou preso dentro da fita do Majora. Tentando. Do Majora ou do Ocarina, não lembro. Esse é muito Majora. Tá, então fechamos o que era Creepypasta e explicamos o Creepypasta do Mario 64. Falando sobre Creep em Mario 64, a fase dos fantasminhas e tal, foi a primeira fase que me deu um certo tipo, que porra é essa aqui? Ela não chegava a ser assustadora, mas ela tinha um quê de what the fuck is going on? Vocês não achavam isso, não? Não. Não. Olá, não. São fantasmas do Mario, não. Tá boa, porra. Os fantasmas for features. It's me, Mario! Vocês se lembram que a mecânica lá era basicamente o seguinte: você entrava numa fase, você tinha as opções de que estrela você vai escolher agora pra pegar, você tinha mais ou menos uma imagem de onde estava a estrela. Você entrava na fase, pegava a estrela, parabéns campeão, volta pro começo, volta pro castelo. E nos outros jogos, mesmo no 64, era uma ação mais contínua. Você continuava catando seus objetos ao longo da fase sem ter que voltar pro começo toda hora. Isso foi o quê? Foi experimentação, eles não sabiam o que fazer, não tinham recurso na época de fazer a fase contínua. Qual foi? Eu acho que era o ponto seguinte. Você, no Mario World, no Mario 3, em todos os outros Marios, você tinha, tipo, sei lá, 70 fases, cada fase uma fase diferente, em que você ia da esquerda pra direita até alcançar o final da fase. No Mario 64, você explorava a mesma fase várias vezes pra alcançar objetivos diferentes ou encontrar coisas escondidas naquela fase. Por exemplo, na primeira fase, se eu quisesse escolher a estrela da corrida do coelhinho, eu ia encontrar no começo da fase o coelhinho, e aí ele ia apostar uma corrida comigo a fase toda. Era um porre, realmente. Era um porre aquele coelhinho. Mas você ia apostar uma corrida com ele. Se você escolhesse outra estrela, o coelhinho não tava lá. Então era uma forma de você revisitar de visões diferentes cada fase, sabe? Então você tinha menos fases e mais interações entre as fases que você tinha. Acho que também era pra aumentar um pouco o tempo do jogo. Se tivesse tudo na fase só, direto, habilitado, o cara podia passar da fase numa run só e ia diminuir muito o tempo que tu ia realmente precisar pra zerar o jogo. Então. Será? Deixa eu ver quanto, também, quanto também. Tempo você leva pra zerar o Mario World e quanto tempo o Mario 64. Mario World pela estrelinha... Não, aí depende, né? Se você quer 100%, você quer zerar pra zerar, né? Tem isso aí, entendeu? Pode crer. Mas eu vou procurar, pode falar aí. Vai. Não, e outras coisas também, eu acho que eles faziam, né? Chutódromo também, por limitação também, cara, porque tem coisas que tem certas estrelas que mudavam a fase, né? Sim. Funcionava alguma mecânica a mais na fase que não teria, entendeu? Não sei se até pra não sei se é por causa de que se eu tivesse tudo de uma vez só aí o design das fases não ia ficar tão legal, ia ficar meio zoado, entendeu? Aí então não sei, ia dar um slowdown do caralho. Ou também isso, limitação de memória pra carregar tudo isso na tela, eu não sei, entendeu? Acho todo. Ó, vamos lá. De acordo com How Long to Beat, só pra desconstruir... Esse site é muito bom, tá? E tem exatamente uma entrada pra Super Mario 64, nesse site. Não, não? Exatamente uma. Tem, não? Exatamente uma, sim. Eu vou te passar o link, tem várias. Não tem, não. Eu tô com ele aberto na minha frente aqui, amigo. Tudo bem. Quero ver valeu o cu. Opa! Tem 200... Main Story 14 horas. Tem 684 entradas pra Nintendo 64, 7 pra DS, 6 pra PC. Eu estou falando de Superman 64. Não, eu estou falando de Mario 64. Então, eu continuo dizendo. Eu estou falando de Superman 64. Então, o Mario 64, de acordo com esse site, ele leva 14 horas para zerar a Main Story, que é tipo a parada principal, sem levar em consideração as estrelas escondidas do caramba. E segundo esse site, para fazer Superman 64, são 6 horas e meia. Não são. São. Não, mas não são. Mas são. Não. Segundo o site, site, de novo. Segundo o Baixo Frente Soco, são tipo, sei lá, 12 horas e uma alma. Foram 6 horas e meia. Enfim, Super Mario World leva 5 horas e meia pra zerar a história principal. E é uma coisa que, assim, a impressão que eu tenho é que demorava mais pra jogar o Super Mario World do que o Super Mario 64. Então, eu tô falando, cara, porque o Super Mario World é só chegar no segundo mundo e pegar aquele atalho e falar pro último mundo do copo e tu vira. Então, assim, usando atalho. Mas o que o cara tá falando aqui é levando em consideração o caminho principal e todas as fases normais. Entendeu? Sim, mas e daí? Qual é o ponto, no fim das contas? Sobre o qual jogo demora mais, qual é a questão? No Super Mario World, eu passo por muito mais fases que no Super Mario 64. Só que, pra eu completar a história do Super Mario 64, mesmo revisitando várias fases de acordo com o programado, eu tenho muito mais tempo de jogo do que do Super Mario World. Tudo bem. E a minha percepção, por ter visto muitas fases diferentes do Super Mario World, era que era um jogo maior do que o Super Mario 64. Em termos de diversidade. É, só que não. Em questão de tempo, até que você investe pra completar o jogo inteiro, é muito menor que o Super Mario 64. Ok. Super Mario World, perfeito, pra completar o jogo inteiro, você leva em média 10 horas. Super Mario World são 26 horas, é mais que o dobro. Estrela, né? Essa que foi a diferença. É. Faz toda a diferença. É em você querer pegar tudo. Isso. Então, isso. Mas qual é a tua... Como é que é a conclusão aí que eu entendi? Então é, o Super Mario 64 é um jogo que você deve ter, tipo, sei lá, 10 fases, 12 fases. Super Mario World, você tem, tipo, 50 fases. Não lembro. Era um 96. Mapa... 96. Hã? 96. 96 fases? Tem. O Daigo fala desdenhando, isso é muito bom. Exatamente. 96, idiota. Eu pego 96 fases quando, sei lá... Não, isso aí foi você que disse. Se você fosse chamar de idiota, o idiota tinha saído. São 96 fases no Super Mario World. Contra, sei lá, 20 fases no Super Mario 64. No máximo. Menos. Contra 7 no primeiro Sonic. Menos até. E você tem um jogo muito maior no Super Mario 64, visitando muito menos fases. Porque cada fase, ela era reaproveitada de uma forma muito interessante. E você tinha que voltar nela várias vezes pra fazer coisas diferentes. Porque era uma fase tão grande, tão bem trabalhada, que você tinha muitos caminhos e muitos buraquinhos pra explorar. Mas no caso que eu falei, nem isso, você discordou? Como assim? Que eles faziam isso pra o jogo ficar mais longo? Não pra ficar mais longo. Ué, porque se você botasse, imagina só, você tem que passar a mesma fase desde o início pra pegar uma estrela, certo? Uhum. Se você escolhe uma estrela, você tem que passar pela fase de novo. Se você botar todas as estrelas na fase desde o início, na mesma RAM você vai pegar todas as fases, todas as estrelas daquela fase, vai pra próxima, pô. Vai diminuir o tempo que tu leva naquela fase e menos da metade, pô. Mas você não quer, você quer explorar o mapa. Você sabe que com 3 estrelas você abre uma porta lá. Sabe que com 5 estrelas você abre uma outra porta. Com 8 estrelas você abre uma outra porta. Você vai ficar mudando de fase o tempo todo, cara. Mas eu entendi, Pega. Mas tu entendeu o seguinte, que eu tô falando pra você. Se botar todas as estrelas na mesma fase desde o início, você concorda que o tempo que tu vai levar nela, mesmo explorando, vai ser menor? Vai, que você tem que procurar andar até no final da fase, pegar uma estrela, voltar de início, voltar tudo de novo, pegar mais uma estrela, em vez de fazer isso de uma vez só? Entendeu? Fazer um percurso ali, você ir pegando. Vai ser mais chato até, né? Entendeu? Até esse telefone aí, mano. Foi mal. Uma coisa que o Mario fez de maneiro, foi fazer você ir pra outras fases e ter que voltar nas primeiras fases. A ponto de te dar uma saudade e explorar um lado diferente da fase, saca? Não, e assim, só pra tipo, não tô querendo te criticar não, tá? Eu acho que claro. Isso é bom, tá? Ter que voltar, entendeu? Eu até gosto de você, pai. Pode criticar, a gente é amigo, vai se fuder. Não, pô. Pode meter o pau aqui. Eu acho bom o jogo fazer isso, entendeu? Dá pra você apreciar o jogo melhor, cara. Na final, meu irmão, quer jogar mais? Aluga mais um final de semana, pô. Tá tranquilo, entendeu? Mas eu só achei que eles usaram isso pra poder alongar o jogo, entendeu? E o tempo, assim, tem fase que você sente isso. Pô, tem fase algo que você, cara, que você, tipo, escolhe outra estrela, só desce o nível da água. Não podia ter um botão pra tu apertar o botão e descer o nível da água, entendeu? Naquela fase da água, por exemplo. Tem estrela que é só isso, que você começa a fase com um nível da água diferente. Podia ter um botão dentro da fase que você apertasse e descesse o nível da água, mas não. Você teve lá e começa a fase de novo com o nível já abaixado, entendeu, PH? Só mas dizer. Assim. E tem uma fase que é aquela do magma, que são algumas plataformas em cima do magma, que é mais ou menos plana a fase. aquilo ali você tá vendo todas as estrelas o tempo inteiro. É um saco você chegar perto de uma estrela e você pegar e ter que voltar lá de novo, sabe? É meio broxante, cara. É, mas isso é o problema de todo backtracking, eu acho. Tem razão. Você poder ver os objetivos, mas não poder pegar eles de uma vez só, assim. Pelo menos alguns. Não teve nenhum momento no Mario em que eu me senti saco cheio por ter que voltar numa fase ou por não conseguir alcançar as coisas. Eu só pensava o tempo todo, cara, como é que eu vou, quando é que eu vou conseguir pegar aquilo? O que, que eu tenho que fazer? Em qual outro mapa eu tenho que ir? Porque foi a primeira vez que eu tinha, óbvio, eu não joguei Metroid, Super Nintendo, nem nenhum. Foi a minha primeira experiência em que eu tinha que ir, tipo, sei lá, primeira fase. Eu não podia pegar todas as estrelas da primeira fase pra ir pra segunda. Eu tinha que pegar, tipo, 3 estrelas pra liberar a segunda e ir avançando pra segunda pra depois eu voltar na primeira e conseguir pegar as outras estrelas ali. E me dava uma certa liberdade de conseguir pegar as estrelas na ordem que eu queria pra conseguir abrir as fases e as portas pra conseguir derrotar o Bowser e ir pra um segundo andar do castelo. E por aí ia. Até eu ter, tipo, 20 fases ali e poder escolher. Cara, eu odeio a fase do relógio, mas eu adoro a fase do tapete mágico. Então eu vou pegar mais estrelas na fase do tapete mágico do que na fase do relógio e conseguir avançar no jogo, sabe? E mostrava que cada jogo, se você fosse zerar o modo básico, era diferente pra cada um. Cada um tinha uma preferência de uma fase e pegava mais estrelas de uma fase do que outra. Eu chegava no colégio e conversava com os meus amigos assim, olha, na fase que eu gostava eu consegui pegar a estrela XYZ. Aí o outro cara falava, não, mas na fase do relógio, que eu odiava, ninja inimigo, eu consegui pegar a estrela da forma A, B e C. Falava, caralho, eu vou tentar fazer isso quando chegar em casa. Chegava em casa, entrava na fase do relógio e falava, vou desbravar a fase do relógio hoje. Chegava lá e, de acordo com o que meu amigo falava, eu conseguia pegar a estrela. Isso é uma característica que eu achava muito maneira no jogo. Sim, é muito maneiro. Até porque a gente não pode criticar muito, porque ele, como a gente disse aqui, é um jogo que não tinha referencial, né, cara? Ele foi pioneiro nessa parte aí. Então, não tem como, entendeu? Assim, é muito fácil a gente reclamar hoje. Sim. Isso, isso. Exatamente. Mas na época, cara, porra, não tem como, cara. Na época era um puta mundo novo, né? Isso. Vocês acham que o Mario 64 envelheceu mal? Só gráfico. Só gráfico pra mim. Eu acho que não tinha muita opção nesse caso. Pra todo o resto, eu falei no começo do jogo regular, o jogo é muito bom, tá? Mas, tirando a parte do gráfico, que não tem jeito, a versão de DS, inclusive, os gráficos já são melhorzinhos. É, mas ainda tem realmente não. E tem o Luigi, né? E tem o Wario e tem o Yoshi. E tem o Yoshi. Mas o Yoshi já tinha, né? De cretino. Tem, tem. O de DS, inclusive, enfim, o pessoal sabe, dá pra emular por aí. Eu mandei pra vocês no chat o vídeo do cara que tava fazendo o Mario 64 na Unreal Engine. Não, Unreal Engine 4, sim, cara, fica melhor do que o Mario de Wii U, cara. É difícil, mas, né? Mas aí também não é difícil, deixa eu falar. Não. Aquele Mario é muito bonito, que aquele Mario é muito bonito, tá? Vocês são... O Daigo, acho que o Pyro entendeu o Daigo falando errado. É, se o Pyro não entendeu o que o Daigo falou e o Daigo realmente falou que não é difícil, vai tomar no cu o Daigo também. Não é difícil. O jogo é bonito pra... Não, vocês são uns cretinos. Ele é bonito, mas é Mario, é Mario, não é Dark Souls, não. Não é Dark Souls, não, é Mario, pô. Não, eu também não quero que seja Dark Souls. Eu textura não quero ver o Mario sendo chutado no abismo. É, o jogo é bonito pra caramba. Assim, fica um Mario meio... Esse cara do Unreal Engine, né? É um Mario meio sem vida, porque, assim, é um cara sozinho fazendo um Mario, né? Sim. Aí aquele Mario com cara de fantoche, assim, que o Diego tá controlando ele. É o Mario da Vila Sésamo. É o Mario da Vila Sésamo, né? Mas é bonito pra caramba, cara. Podiam comprar uma licencinha aí de Unreal 4 pra fazer. Mas não tem mais. Tomou um cease and desist, né? Não foi, não? Esse? Deve ter tomado, a Nintendo é especialista nisso. Eu só. É uma coisa que eu defendo muito o Mario 64. Cara, Eita! Baeri está morrendo. Morreu. Vai gravar perto do. Ele fica no quarto com um fone de Bluetooth do PS Vita aí. Aí eu falo. No céu tem pão. Que maluco, um monte de vaca. Uma coisa que eu falo do Mario 64, cara, é que eu nunca fiquei tão surpreso com a evolução de um jogo, com uma novidade tão grande, quanto foi o Mario 64. Não teve um outro jogo, desde Mario 64, que eu fiquei tão... me senti num mundo tão novo, sabe? Ficou pasmo, né? Exato. Embasbacado. Você tem a evolução. Mario Galaxy é um jogo bonito, é um jogo maneiro pra caralho de jogar e tal, mas não me trouxe algo tipo, caralho, eu nunca vi nada parecido, que sinistro, entendeu? Eu acho que a mudança foi tão grande quanto, mas a mudança de paradigma chama mais atenção. atenção. Exatamente. Que bem ou mal, Mario 64 e Mario World são jogos de plataforma. Um tem uma dimensão mais que o outro. Uhum. O Mario Galaxy, ele ganha uma... Não uma dimensão, né? Mas um vetor de jogabilidade, que é a coisa da gravitação, da gravidade. Concordo, se você me perguntar, eu sou um cara que eu gosto muito de Mario Galaxy. Eu defendo Mario Galaxy, é um jogo muito foda. É, eu acho mais divertido que Mario 64, obviamente. E eu joguei 1 e 2, curti pra caralho. Mas você fala que é o Mario 64 no espaço. É uma coisa assim. Mais ou menos. É divertido, não, mas não foi o mesmo groundbreaking pra mim. Não marcou a minha vida com o Mario 64. Porque a gente não falou uma coisa básica que define muito bem o que você tá falando, PH. Qual a primeira coisa que aparece depois do logo do Nintendo 64 quando você coloca esse cartuchinho? A cara do Mario. Cabeça gigante balançando. Do Mario. Mamma mia, o Mario em 3D, bonitão, simpático, sorrindo pra você. Podendo puxar o nariz, a orelha e o caramba. Cara, isso daí é pegar aquele mascote que você já tá acostumado, aquele símbolo, e jogar, olha só, aquela porrinha bigoduda, aquele sprite feioso, olha só, pau! Que bonitão entender pra você, cara. Cara, assim, e não só isso, né? O jogo inteiro, ele consegue pegar aquelas coisas que nós já estávamos acostumados no jogo clássico e transpor pra um... Porque é uma pegada diferente, é plataforma, claro, mas, porra, pelo amor de Deus, um jogo 2D pra um jogo 3D é uma mudança abissal, cara. Tu quebra infinitos paradigmas pra fazer isso. Ele é completamente diferente. Pra mim, sim, é uma experiência que você não tá acostumado ali. Você compra... Me fez comprar um 64 pela experiência, pela promessa de ser algo completamente diferente. Nintendo, filha da puta, desde aquela época, né? Tentando entubar essa porra. É, mas aí... E é maneiro porque, por exemplo... eles mudaram muito... Não tem cogumelo, não tem florzinha, não tem estrela, você não fica um Super Mario no meio das fases. E ainda assim você reconhece todos aqueles elementos clássicos do Mario. Em nenhum momento você fala, nossa, isso aqui não é o Mario. Não, filha da puta. Isso aqui é o Mario e ele está bonito agora, ainda que seja quadrado. Sim, sim. Não, e convenhamos, hoje você chama de quadrado. Na época, você... fora o pivoto, na época você chamava ele de quadrado? Não, na época ele era o futuro. Na época ele era o futuro? Na época que a gente tinha, sei lá, aquela série de televisão Reboot, que eu achava maravilhosa. Foda pra caralho. Peraí, olha só, Reboot é legal, tá? Mas Reboot só fica é bom mesmo. Só fica bom mesmo quando tem o time skip e o Enzo vira um maluco badass com tapa-olho. Caralho, o Enzo vira um maluco brocador, saladão. E eles resgatam o Bob e resgatam o Bob da criogenia e o Bob é tipo o garotão bonzão, igual era. E aí, não, o Bob Enzo, cabeludão. Você agora tem cavanhaque e é badass e tem tapa-olho. O Bob fica cabeludão quando eles resgatam ele. Sim, mas depois eles cortam o cabelo dele, pô. Ele fica a mesma coisa quando corta o cabelo dele. Ele fica a mesma coisa. É, Reboot era legal. A cronologia de Reboot é meio complicada, hein? Pra fazer um secreto. E te falar uma parada, quando o Enzo cresce, a dublagem do Reboot aqui no Brasil é a voz do Piccolo, cara. Uma voz badass do caralho. Caralho, eu queria saber o que aqueles caras tinham na cabeça pra fazer aquele time skip, cara. Moleque, o nome do vilão era Gigabyte, era Megabyte. Gigabyte. Não, Gigabyte não. No final, quando ele absorve o poder do mainframe. Gigabyte é verdade, vira um Megabossor. Ele não se fungia com a hexadecimal, não? Ele mata a hexadecimal. Ele absorve ela. A hexadecimal é irmã dele, não era? Não, ela só era doida. Não, acho que ela era irmã dele. Ela era um programa bom que corrompeu, né? Cara, eu acho que eu sei de uma parada que o Daigo não sabe, moleque! Que isso? Pera aí. Posso falar uma parada pra vocês? Eu acho que a gente tá chegando naquela hora do programa, hein? Já desviou muito. Já fez 95 graus de desvio do assunto, hein? Já deu um drift, já. Eu tô entrando no Reboot Wikia. Pera aí. Cara, a hexadecimal, ela era cópia da Hela do Thor, cara. Igualzinha, mano. Ela só era vermelha, né? Só é vermelha. Quem tem menos de 25 anos tá boiando muito forte. Tá boiando forte. Vai pro canal Nostalgia, filha da puta. Pede reboot lá. Não, primeiro... A primeira temporada é ok. A segunda tem a Andraia, tem a paródia de Power Rangers deles. Parece o comentário do Pyro agora foi tipo quando a gente fala de Johnny Bravo e o Baier fala, não tinha TV a cabo em Resende. Ah, Reboot era TV aberta, pô. Eu só vi o quê? O site que passou na manchete, parceiro. Passou na manchete, é isso aí mesmo. O que é isso que eu falando? Não entendi ainda. É um anime, é um desenho 3D lá. Da Mainframe. A própria empresa tinha esse nome. Max Steel, Beast Wars. Mas o... Mas essa isso é temporada lixo, aí não passou, não, cara. Essas temporadas do futuro dele não passou na Manchete, não. Passou na Manchete, não. Acho que passou, não passou nada. Eu acho que mudou de canal e foi pra passar na HBO. E o meu pai se amarrava nisso. Eu ia pra casa do meu pai. A Manchete foi até a segunda. Até começar a aquele na HBO, passava aquele desenho do Donkey Kong que tinha a Dixie com voz de velha, tá ligado? Lembra? Ei, Donkey Kong! É desgrama. Desenho passou na Eliana, eu adorava. Passou na Eliana, aí, viu? Passou na Eliana depois. Eliana e os golfinhos. A hexadecimal era irmã do Megabyte. Irmã? Eles diziam isso muito pouco. Então? Eles raramente se viam também. Poucas coisas na vida eu posso dizer eu lembro e o Daigo não lembrava, entendeu? Poxa, até agora uma, né? Uma. Que não seja a sua vida. Uma, exatamente. A primeira! A primeira! Olha aí, ó, levou só 6 anos. O... Tinha uma... Caralho, bicho, agora eu tô lembrando, Gabriel tinha um boneco do Megabyte. Isso que eu tô falando, e a mandíbula mexia. A mandíbula mexia e tinha um zoião zoado. O Enzo tinha aquele skate voador dele. Isso. Cara, alguém pode mandar uma imagem disso aí pra ver se eu já vi isso na vida ou se eu tô vendo. Isso, procura aí, reboot, cara. A primeira coisa que vai aparecer, sem sacanagem. Tu vai mandar um. Se pá, a primeira coisa que vai aparecer vai ser o Bob mesmo. Entra aí no terminal, cara, digita reboot. Não, escreve pro Google, reboot e desenho. Caralho, vocês gostavam disso aí, velho? Ah, era maneiro pra caralho, cara. Reboot não era ruim, não. Sai. Cara, era um desenho que tocava você, falava com você. Você que era nerd, usava isso aí. Tu também não gostava de Super 1 Samurai, não, Pyron? Não vem dizer que você andava de moto nessa época, não, e você era mera pirocudo e tal. Era capaz de andar. É por isso. O Samurai não deve ter visto, não, cara. É por isso que o Pyron fala que o Banjo é um urso retardado. O moleque não gostava de reboot, porra. Pô, Pyron, tem quantos anos agora? 32? 34? Tem minha idade. Dessa época o Pyro dava de moto já. E Pyro com 13 anos tava andando com a XLR dele lá. Tava andando de magrela, tava andando de mopilete. Com a Y25 lá do K11 lá. Super Homem Samurai também era dessa época aí. Nessa época tinha um desenho do Flash Gordon maneiríssimo, cara. Ah, o Flash Gordon é foda. Maneiríssimo é forçação de barra sua. Eu tinha 6 anos, foda-se. Maneiríssimo. É o Flash Gordon francês, skatista radical, o atirador. O Bad é um menino, né, cara? Tipo esse desenho do Flash Gordon era o quê? Era aquele do estúdio do J. Joe, não é? Não, tô falando, é esse francês aí. Não, tinha um desenho muito irado chamado James Bond Jr. Não, isso não era irado, não, filha da puta. Tu vai falar que aquele Nancy Drew, que era a sobrinha do Sherlock Holmes, que passava no Fox Kids, era maneiro também. Nossa, eu adorava. Era aquela menina que tinha um cachorro e era detetive? Caralho, o Bode é muito errado, Bode. Bode é mais novo. Tem que dar uma qual? Nancy Drew. Ela estava na Fox Kids. Era Nancy Drew mesmo? Era isso mesmo? Era essa que era a sobrinha do... Não, tinha Nancy Drew e tinha a competição direta que era Shelby Woo. Mas acho que essa era mesmo. Ah, Shelby Woo era a japonesa que tinha o Sr. Miyagi. Passava na Nickelodeon. Sim, é Nickelodeon. Adorava também. Era o Sr. Miyagi. Vem cá. Rapidinho, ô Daigo, tu tem a minha idade, cara. Tu arrumava tempo de ver essas porra toda quando tu era. Ô Daigo, vai tomar no cu, Daigo. Tu já viu como é que eu arrumo meu tempo? Como é que você acha que eu vejo tudo que eu vejo? Que eu leio tudo que eu leio? Como? Diz aí, tu para o tempo, tu é uma máquina do tempo. Eu faço 7 coisas ao mesmo tempo, porra. Agora que eu tô com vocês aqui gravando, eu tô jogando 2 jogos ao mesmo tempo. Para, eu não conheço. Tá cagando. Tá cagando também. Fala que tá cagando. Não, cara, como é que eu tô cagando? Agora entendi. Agora entendi, cara, porque você tem problemas aí com o sexo feminino, cara. Você quer comer mulher e lesbia ao mesmo tempo, porra? Não, isso não. Aí não dá certo, porra. Não, isso não. Não. Putaria, foco máximo. Que isso, tá, só sinais fortes aí de chegou a hora, hein? parar o Mario, subiu o Sonic. Vocês estão entendendo. Eu tô tipo pelado, comendo comida japonesa, falando que o Daigo tá cagando num cocôzão e a minha mulher me ama mesmo assim, cara. Então sou feliz da vida. Ela também é errada, é esse o sinal. esse é um símbolo. Estamos chegando na mesa final do nosso... Guess. Eu gosto de jogos e não tem... E lápis. Eu sei que você tinha ali aquele preconceito na época, entendeu? Eu sei que você podia achar feio, podia achar poligonal, deixa escroto. Nessa época, eu tava vendo Sailor Moon na manchete, no intervalo de Sailor Moon vinha tua mãe fazer reportagem. Caraca, meteu a mãe no meio, cara. Isso? Cara, era essa a tua mãe fazer reportagem no meio do... Reportagem. Reportagem tava botando gelo baiano na Leopoldina pra não cair carro do canal. Cara, sabe que mais maneiro desse episódio, mano? O episódio de que o Lápis foi o hater e eu fui o cara bonzinho, cara. Aqui é o grande teatro, né, cara? Pai, não, deixa eu perguntar uma coisa nesse contexto, assim. O Mario foi pro 3D, ficou lindo. O Sonic foi pro 3D, o Sonic Adventure é discutível e tal. Mas como é que você enxerga isso, você como um cara que é true cega e tal? Como é que... Cara, eu acho o Sonic Adventure excelente, não vejo problema nenhum, cara. Não, Sonic Adventure é maneiro pra caralho, boy. O 1 e o 2, então. Sonic PlayStation 3, Xbox adiante. O 2... Sonic 2006. O 2 tem uns pontos aí de melhorias maneiros e tal, mas o 1 é muito foda. O Sonic devia ter parado com 15 anos, cara, não devia ter envelhecido mais não, foi só merda. Entrou... O Sonic, depois que entrou na adolescência, só fez merda, cara. O Sonic decaiu na faculdade, o Sonic só fez merda. O Sonic é atrelado ao Axl Rose. Dependendo da fase do Axl, o Sonic tá bem ou mal. Porra, boa, boa. O Axl tá voltando agora pra NCDC. Pode ser que seja melhor. Pode ser. Aquele episódio lá, né, que a gente falou, que ele parecia uma lontra marinha. Perdeu a oportunidade de morrer como um símbolo, né, cara? É isso aí. Boa perspectiva. Kiderado, você que ficou mais quietinho nesse programa, eu queria perguntar se você pudesse compartilhar da sua experiência para os mais jovens que não puderam viver essa época... O que você diria sobre Super Mario 64? Pega a versão do DS. Ah, muito bom. Obrigado. Boa, não, gostei. É isso. Não, é mais de falar pra ele. Não, ele deu uma dica boa. Ele falou, pega a versão do DS e jogue. E termine o jogo. Ele não, porque ele não termina nada. Sim. Mas assim, tipo, termine. E cara, você vê que ali... Se quiserem ver o Mario 64 com gráficos de nova geração, é só olhar aquela fotinha do Baieri lá com o chapeuzinho do Mario. Igualzinho o Mario, velho. Pode crer. Pode crer. Só não pede pra ele dar um backflip, porque vai terminar mal. Aniversário. Não, não é aniversário. Foi no aniversário? Não, foi. Pensa. Halloween, né? Tava eu, a Debs. Em vez de ele comer cogumelo, ele come um hambúrguer do tamanho do cogumelo daquele do Mario, olha gigante. Só. A foto que eu tô com o Ninja. Alex Kidd. A pergunta, Baier, é: você já pegou mulher perguntando, sabe o Mario? Quebra aqui, brother. Ai, conta a história. A mulher perguntou, que Mario? Que tryhard do caralho. Mas é isso aí, se você jogou Mario 64 e curtiu muito, ou se você não curtiu, se você achou escroto, se você achou que nem o Lapso, mande seus e-mails que tinham sugestões de porradarias para o e-mail do Batman de Soco e Lapso. Eu gosto de jogos, @baixofrentesoco.com. Exatamente, e se você quiser contribuir com essas opções no Facebook, Daigo, qual é a nossa página no Facebook? Nossa página no Facebook é, deixa eu ver, facebook.com/groups/baixofrentesoco. E comporte-se, seu filho da puta. Esse é o nosso grupo. Esse é o grupo. Não foi o que eu perguntei, mas serve. É só tirar o grupo. É o que importa. Então, Fiquerados, se a gente quiser ir na página e não no grupo do Baixo Frente Soco, onde é no Facebook? É isso aí, deu pra entender. Deu pra entender. Tivemos problemas lá com o nosso correspondente lá em Cabul. /baixofrentesoco. Mas a diversão não para por aí. Pode! O que você conhece do Baixo Frente Soco? Eu conheço o Baixo Frente Soco, conheço o podcast, o grupo. Os podres. O Twitter. Durante a gravação. Os podres. A tuberculose do PH que existe, ele tá umas coisas horríveis durante a gravação. Os hábitos alimentares dispensáveis de vários dos membros. Olha, o que você não conhece, Bode, é a respiração do Mestre Splinter, que não tá mais entre nós. Pode... Porra. Perdeu a fungada. O programa, depois do que o outro foi editar, a gente começou a ter raiva da forma que as pessoas respiram, a forma que... os tiques nervosos que as pessoas têm ao falar, que a gente não percebe na conversa, a gente percebe na edição. Então você deve odiar cada um de nós por alguma coisinha, algum detalhe. Fala assim, caralho, esse PH filho da puta respirando com dente. Caralho, vai se fuder. Cada um tem um podre. Eu posso contar o podre de todo mundo. O meu do Nijinimigo é que a gente não deixa os outros falarem. Exato. É, o do Daigo é que as pessoas estão falando e ele começa a falar junto. Foda-se. O PH também. Fala. E pra ele mim não fala. O PH ele tá falando, aí ele não falou do jeito perfeito narrador, ele fica. Vou começar tudo de novo, apaga tudo que você editou até agora. Eu faço muitas fotos falar. Mania de professor essa porra. E o... Quem mais também, um dia desse tava reparando que faz um monte de merda desse. Não importa. O melhorzinho é o Castro. Ele espera as pessoas falarem. Incrivelmente, sobre a eternidade, é o mais educado. Ele espera as pessoas falarem. Claro isso, né, cara? Que isso? Ele espera as pessoas falarem. Ele não tem tique na hora de falar. E ele tem uma eloquência bem razoável. Então, assim, nesse momento, assim, ele não tá gravando já há algumas semanas, porque a gente só grava terça-feira, ele não tá podendo. Uhum. Só tem gravado terça-feira, mas o Senhor da Eternidade, ele, assim, é o top 1 do Baixo Frente Soco. Parabéns, Pedro Castro. Ele mandou um. É, cara, mas então. Aí ele tenta falar de um jeito que não é nada natural dele. E ele tem aquele jeito de falar dele que ele fala a frase inteira e depois fala, vírgula, todavia. Ou então, contudo. Ele se amarra e fala, não, mas todavia. Tem que elogiar o elenco do Baixo Frente Soco quase todo, porque todo mundo, quando fala, não, falou por cima, fala de novo, todo mundo volta pro começo da frase. O negócio, é pô, parabéns, é todos envolvidos. Porra, o teatro é bom. O teatro mas, é bom. Todo mundo tá blado. Já, é. Se o editor fala isso, é porque, porra. Parabéns, eu tô mostrando aí. Aquelas meninas que gravaram Resident Evil de Okami, porra, parabéns! Não, mas ali volta lá atrás, volta um parágrafo inteiro, vai. Mas ali já era pessoal qualidade Champions League, já. Ali é outro nível mesmo. A gente não tá mais nesse nível, não. Já tá com níveis de foda-se muito elevados já pra isso. Aliás, desculpa, Gegé, eu prometi pra ela que toda terça-feira eu ia perguntar se ela tava aí pra gravar com a gente, eu sempre esqueço. Não tá não, tá dando aula de inglês lá aí. Exatamente. Mas então, se você quer falar sobre Super Mario 64, que é uma coisa que a gente falou muito mais ou menos nesse episódio, mas a gente falou do coração, envie seus e-mails pro e-mail ali, fala na nossa página, faz tudo aí. E, porra, fala assim, caralho, os caras falam de Super Mario 64, sabe o que eu vou fazer? Eu vou achar o Patreon secreto do Baixo Frente Soco e vou doar uma graninha, moleque. Porque eles falam uma parada que eu acho maneira, entendeu? Peitos. Aliás, peitos. Aí, falando sobre peitos, me lembrou da Princesa Cogumelo. Uhum. Com a Princesa Cogumelo, eu me lembrei que foi a primeira vez que eu vi a Princesa Cogumelo assim, tipo, muito como Peach, que pra mim ela era Princess Toadstool, sei lá, e começaram a chamar ela de Peach no Super Mario 64. Eu já achei meio estranho. E ela é mega bizarra. Ela não é, tipo, aquela princesa... Eu não sei explicar isso pra vocês. Mas no final do Super Mario 3, do Super Mario World, eu olhava pra ela e falava, porra, essa era a princesa que vem salvar. No final do Super Mario 64 eu falava, caralho, que porra é essa que eu vim salvar, moleque? Caralho, eu não tô entendendo merda nenhuma, essa mulher é muito estranha. É um hashtag desabafo, entendeu? Hashtag desabafo. Ah, na onda do hashtag desabafo aqui, eu fui olhar o Patreon do BFS, tipo, caiu 20% nessa semana. Caralho. Bizarro. Essa semana? Essa semana. É a crise, cara. É a crise. Mas o Kurosui não vai mais fechar, que é o que importa por enquanto. Pelo menos isso, né? A Pitch era muito estranha no 64 mesmo. Aí, Kurosui tem algum croissant de integral, sem açúcar, essas porras? Olha só, é melhor a gente não ir mais, tá, o Clerazzo? Porque a gente tá aí nesse perigo aí do... Porque tu sabe que a vida ela é uma barra de insulina, que você vai enchendo a barra de insulina. Depois que estourar, acabou. Não tem power-up, não. Já era. Caralho, e a nossa, a gente tá ali no critical já, no, na sabe parada. Sabe o que é triste do nosso Patreon do Baixo Frente Soco? Diga. Não que você vai deixar de ser pago, Boyd. Mas a nossa meta de pagar um editor... Ah, sim. Foi desalcançada. Ela caiu agora, né? Foi desalcançada. tava na risca, certinho. Caralho, que tristeza, mano. Sabe o que é isso? Isso aí são as coisas que as pessoas levam 4 anos pra fazer. Aquele belo dia. Porra, a gente podia montar um Patreon, aquele... lendário março de 2012. Não, isso que a gente não quer nem consertar nosso site, né? Mas foda-se. Ah, isso aí já tem. Já desisti. Cara, mas vocês podiam anunciar esse endereço aí, fazer uma campainhazinha e tal, e, cara. Sem vergonha dessa porra não, parceiro. Ah, podia fazer, bater a meta, o filho da puta que mais contribuir escolhe o tema aí. Ah, sim. Bora, pessoal. Gente. Cara, vamos transformar isso aqui no canal Nostalgia. Peraí. O bot tem algum problema com o Maligudo. Eu não entendi qual que é a discussão com o Castanhari. Alguém falou dele no programa, eu só peguei pra Cris. Tem nada contra. Foi tu que falou, filho da puta. Não, alguém falou. Alguém falou. Foi tu mesmo, porra. É isso aí, abraço e até semana que vem, Castanhari. Caralho, isso é Liquid CS? Ah, tá ali. É morcego roxo. Morcego roxo envia uma mensagem bonita. Olá, mestres. Nunca gostei de CS. Mas uma vez joguei Call of Duty 2. Nossa senhora. Ai, ai, ai. Esse moleque aqui no Rio não se cria, não. Uma porrada. Na Tijuca? Esse moleque não sobrevive na Tijuca. Dois minutos. Que dirá no Meier. É, que dirá no Meier. Mas uma vez joguei um Call of Duty 2 em LAN e eu era um morcego roxo. E só quero parabenizar pelo excelente programa, mesmo com um tema meio merda. Caralho. Essa é a nossa incrível capacidade, cara, de fazer programas bons com temas meio merdas. Até que se você pensar, cara, foram 230 programas, a gente não tem como a gente fazer 230 temas bons. Você acha possível, Daigo? Não, só se a gente garimpasse muito e isso exige tempo que não temos. Pois é. Além do mais, porra, morcego roxo me lembra o morcego vermelho, que era a identidade secreta do Peninha nos gibis de herói da Disney. Cara, só você poderia lembrar disso. E o morcego verde também era o... Não, e o morcego verde era o Zé Carioca, herói. Parabéns. Aquele zoadão. E ele usava mola no pé. Puta que pariu, que nem um homem mola. Mas o homem mola literalmente tinha molas no corpo dele, então tem isso. Ele é uma mola, né? É. Tipo, a mola tinha aquele solenoide nas pernas e as molas nos braços. Genial. Muito. Agora vamos para o próximo. Outra pessoa que também não quis se identificar de começo. Saudações, meus caros amigos da e Senhor da Eternidade. Sendo este o primeiro e-mail o qual encaminho aos respeitáveis membros deste magnânimo podcast. Floreia, meu filho. Floreia. Floreia com força. Devo informar-lhes que é o Cunha de Counter-Strike, sobre a qual me identifico, é Dark Shadow. Nossa. É não é genérico nem um pouco, né, cara? É extremamente criativo. É nome de Reaper do Overwatch, tá ligado? É, exatamente. Vou achar tipo uns 12 Dark Shadow. Tinha que adicionar um 666 depois. Dark Shadow 666. É isso, hein? Ed, satânico. Sim. Veio por meio deste expressar minha profunda decepção com uma afirmação de um dos participantes do podcast 228 sobre decepções. No podcast em questão, o excelentíssimo Dr. Bode exprimiu de forma extremamente infeliz seu descontentamento com o videojuego Super Smash Bros. Brawl de Wii. No programa em questão, o Dr. Bode caracterizou o videojogo como uma merda, parafraseando suas próprias palavras. Entretanto, ao discursar, atacando esta excelente peça de entretenimento, que diálogo conflitante esse. O Dr. Bode apresentou uma argumentação terrivelmente frágil e deveras escassa. Tal presença de argumentos fúteis no discurso do doutor apenas reafirma que o participante possui enorme cólera sobre o jogo eletrônico, apenas devido à sua limitada habilidade e inépcia. Caralho! Nossa, tiros foram atirados. E jogá-lo talentosamente. Por possuir vergonhosa inaptidão nas batalhas de Smash Bros., o excelentíssimo doutor expressa irracional animosidade por tal jogo. Caralho. Isso acusações sim... fortíssimas, eu diria. Isso sim é que ele defendeu um ponto. Né? Temos que chamar esse cara pro meu jogo contra seu jogo, sacou? Meu jogo contra seu jogo? Que porra é essa? É aquela ideia de podcast, tipo, a gente chama duas pessoas pra defender um jogo e duas pessoas pra defender o outro e dizer porque é melhor. Entendi, a gente pode fazer isso fazendo rap também, vai ser genial. Porra, batalha de rap, hein? Aí sim. Caralho. Imagina o quanto isso vai exigir de improv do povo que trabalha com a gente nisso. Pois é, tu vai ter que estudar. Porra. Fazer um cursinho de teatro. Eu conheço a galera que se amarra. Você pá um mamute e até tira uma grana nisso aí. Sem dúvida. Moleque, moleque, peru, moleque. Imagina que tu é um peru, moleque. Caralho. Devo admitir que ao ouvir as blasfêmias proferidas pelo Dr. Bode, acabei por me desapontar com um participante que tinha em grande estima. Ah, perdeu fã, cara. Olha lá. Olha só, na defesa do Bode, Smash Bros. É uma merda mesmo. Só dizendo. Sim. Eu também achei ele meio zoado. O mais recente é bem melhor. Não me peça argumento. Eu acho os dois uma bosta. Eu acho o último ok foi o Melee. O último que de fato me divertiu foi o Melee. Não sei lá. Eu gostei muito desse último. Gostei muito dos bonecos. Não, os bonecos antigos não, porque esse cara é meio zoado. emulado mesmo, mas os bonecos novos são tudo legal de jogar. Ah, sei lá. Eu nunca gostei muito de Smash, só o do 64 que é legítimo. Ah, então tem essa esse verdade. Lance de gosto, né? Ah. Mas eu realmente não gostei do Wii também, não. Eu até poderia aqui ficar argumentando sobre por que ele é ruim, mas eu tô com preguiça de de tentar entender minha própria mente. Eu só sei que ele é uma merda porque eu não gosto. Pronto. Justo. Eu já acho correto isso aí. Por fim, agradeço ao bom trabalho qual os senhores têm feito ao gravar este excepcional podcast. Atenciosamente, Dark Shadow. PS, Bode, eu te destruo no Smash, moleque. Ah, isso sim. O moleque me manda um português impecável e termina com um desafio assass audaz. O que você acha disso? De fato, de fato. Porra, precisamos de mais e-mails assim. Pode até ser me xingando que eu não ligo. Não, deve ser te xingando. Melhor ainda. É, pode ser me xingando mesmo. Manda ver. Contanto que seja nessa defesa maravilhosa e este domínio impecável do idioma pátrio. Porra, manda ver. Agora vamos ao próximo, por favor. Só um adendo. Do Dr. Boyd, se vocês por um acaso estiver ouvindo isso, é Final Destination sem itens, entendeu? O desafio foi lançado. É isso aí. Entendeu? Pode procurar o moleque aí na, sei lá que porra que tem do Wii aí. Edsona aí, que eu quero ver essa porrada aí. É. A quebração. Olá, soqueteiros. Finalmente, eu e Lucas Z. Por que ele coloca a porra da pronúncia entre parênteses? Ele tem algum tipo de retardo mental? Provavelmente. Tá. Ou Willu Kaiser, homenagem à cerveja que não merece nenhuma. É. Paradoxal, mas tudo bem. Sei lá, nunca bebi Kaiser? Porra, você nunca bebeu Kaiser? Pô, Kaiser Bock é tomável. Ah não, Bock eu considero ela outra coisa. Kaiser normal, de tanto que ela muda de fórmula, eu já larguei pra um canto. Ah, Kaiser nunca foi boa. Cerveja normal, piso, isso aqui foi uma merda. Mas a Kaiser Bock é tomável, é ok. Não, Bock eu gosto, foi a primeira no mercado também, né? É verdade. Retornei a mandar chinelas para vocês, cara, o senhor de uma porrada de coisas. E Daigo, o velho. Daigo, o ancião. É Daigo, the elder. The elder, the ancient one. Depois de tanto tempo sem poder escutar o cast por falta de um celular. Eu tô confuso. Você precisa de um celular pra escutar o nosso cast? Você não pode escutar a puta que te pariu, por exemplo? Será que a puta que pariu tem Wi-Fi? Puta que pariu sempre tem Wi-Fi. É. Aposto que já esqueceram que é esse ser que escreve um e-mail escroto, provavelmente mal escrito. Foda-se. Não, cara, a gente nunca vai esquecer de você, infelizmente. Né? Sério, senti saudade de escrever pra vocês e falar merda gratuitamente e deixar a parte da leitura de e-mails menos proveitosa para quem quer ouvir e-mails curtos e eloquentes. Como acima? É. E já que tô tanto tempo sem poder escrever algo e demorei pra tirar o atraso, o Fiji também não ajuda. É, bom, se fode aí. Vou começar aqui falando rápido sobre o cast de Super Robot Wars, mais precisamente mencionando a leitura de e-mails. Primeiramente, Silver Lone Player vão se fuder. Eita! Reclamar que tem um boss em A Lenda do Herói tem o mesmo comportamento do Storm Eagle e pedir pra listar a diferença entre plágio e inspiração é muito coisa de retardado. Nossa senhora, coisa até... O quantidade de sal e acidez e fogo e tiros nesses e-mails de hoje. E azia. E azia e veneno e psoríase. Plágio e inspiração é muito coisa de retardado e até mesmo hipocrisia. Já que sendo assim, todos os jogos de plataforma com pulo são plágios de Donkey Kong e do arcade. É, tipo isso. Ou até mesmo o boqueteado Demon Souls, etc. série seria um plágio de Zelda. Já que. Sim. Já que copia a estrutura em vários quesitos, principalmente no combate. É fera, você tem toda a razão. É, seria o Zelda 64 que é o codificador, né? Mas assim, você meio que forçou a barra aí. Eu não tô querendo defender o Lone Player e o Silver longe de mim. Mas, você. Uma coisa é você copiar o estilo do jogo. Aí é até aí beleza. Agora, você copiar o comportamento específico de um boss, isso já é. Muito mais eu não sei se isso pode ser considerado plágio ainda, mas já é muito mais próximo de um plágio do que você só copiar o estilo geral do jogo. É a finalinha que separa, né? É, mas acho que pela lei você ainda não pode ser processado, a não ser que literalmente o nome do boss seja Águia da Tempestade e, sei lá, e ela faça e toque a musiquinha igual. Como é que é a musiquinha do seu amigo? Pô, era aquele rockão. Pode que... Essa mesmo. Enfim, a reclamação mal comida do Silvio foi foda de engolir. Principalmente vendo que hoje em dia tem a modinha do falar mal é legal. É, sempre teve essa modinha, né, fera? Não é de hoje. Sim, o jogo tem problemas. Sim, o jogo estava incompleto ao lançamento e levou vários patches pra resolver tudo. Agora, como que eu lembrei, a gente falou esse negócio do Lenda do Herói tem uns 20 episódios atrás, pelo menos, né? Algumas, muitas semanas. Puta que pariu. Enfim, só que ficar na palhaçada de, ah, por que vocês não falam mal? É ainda uma atitude ridícula e merece o consentimento de que não é necessário meia dúzia de marmanjos falarem mal do jogo, já que existem duas bolas no seu rosto chamados olhos, que te fazem enxergar o que está na sua frente. E mais, sobre conto, só tem dois méritos. Ser um jogo bem feito na merda do Game Maker, tá tudo bem, isso é um mérito, e criar uma das fanbases mais cancerígenas da história dos jogos. Peraí, fera, tô sentindo um certo hate pra cima de Undertale, isso me incomoda um Ele pouco. Ele não gostou de Undertale? Isso me incomoda um pouco. Bom, considerando que é menino novo, não, é engraçado porque é a galera mais nova que gosta de Undertale. Não, mais ou menos, você precisa de um certo background de jogar RPG de filho da puta, senão... Não, precisa, mas até aí é um background adquirível, digamos assim. Bom, enfim, ele tá super certo que a fanbase do Undertale é patética, mas o jogo continua sendo bom pra caralho. Sei lá, é mesmo. E Undertale também foi financiado no Kickstarter e foi atrasado no seu desenvolvimento também, tá? Até aí, terça-feira. Isso tudo pra sair a porra de um jogo de RPG com uma mecânica super criativa e interessante... Bom que ele reconhece isso, mas que te pune por querer lutar. Mais ou menos, né, fera? Não é bem assim que acontece. Não existem desculpas nisso. O jogo não te faz ver que não precisa lutar. Ele te pune por lutar. Que belo jogo, hein? Bom, não te pune. Você segue um caminho lutando. Não é uma punição. É um outro jeito de jogar o jogo. Você jogou o jogo, fera? Enfim. Que belo jogo, hein? É, de fato, que belo jogo. Sobre o cast de Super Caralho? Super Robot Wars, pronto. É Super Robot Wars mesmo? Porque ele botou SBW. Acho que ele escreveu errado. Ele escreveu que nem um filho da puta. Né? Bom, a gente fez um cast de Smash Brothers Wii. Porque... Bom, enfim, sobre o cast de SBW mesmo, achei bem legal o que foi dito da franquia e queria perguntar pro Dive Lapso qual seria o melhor SBW pra começar no PS1 ou no PS3. Deu vontade de jogar a franquia toda. Como a gente disse no cast, Original Generations é seu melhor amigo. Ok. Ele claramente nem viu o cast, né? Filha da puta. Não. Sobre o secretão de Kingdom Hearts, quero falar que zerei o Dream Drop Distance e só vejo o quanto o Sora é o pior protagonista da franquia em contraste com o Riku, que é um... Peraí, porra, o pior protagonista da franquia significa que tem algum protagonista bom, né? E eu acho difícil. Quer dizer, que tem algum protagonista que é melhor que ele, né? Mas enfim, acontece com o Riku, que é um protagonista interessante e com grande profundidade, que é explorada muito bem. Eu não sei se ele tá... Eu acho que ele tá trolando, cara. Deve tá. O cara falou mal de Undertale, agora tá falando bem de Kingdom Hearts. Puta que pariu. É uma pessoa muito errada, né? Tanto que ele teve essa redenção final nesse jogo e ela foi foda, dando pra ele uma recompensa merecida por se libertar do seu egoísmo e do mal que havia feito. Foda-se. E é engraçado que pouco após esse cast sair, houve o anúncio de que no próximo lançamento da franquia vai ter um capítulo novo falando sobre o que a Aqua, a protagonista que compete com o Sora pra ver quem é o pior protagonista, justo, estava fazendo nas trevas. Ou seja, outra tentativa falha de nos fazer acreditar que ela não passou 10 anos se masturbando pensando no Terra moreno e sarado. Melhor editar essa última parte e remover. Não, vai ficar. Se fosse pra remover essa parte, remover também inteiro, fera. Ah, quero mais Brux no podcast. Não, Brux não gosta da gente. Ele não gosta, só gosta do Pedrinho. Ele odeia, exatamente. Sobre o cast das decepções, eu juro que queria falar sobre alguma decepção minha, mas a falta de complexidade nos argumentos do Pyron, clássico, chamaram completamente a minha atenção. Sério, aqui está o resumo dos argumentos dele, que vieram a ser os mesmos do cast de microsexo. Microsexo? Ah, microtransação. Faz sentido. Por favor, ler com a língua presa dele. A gente não consegue isso, não. Porra, cara, ó o moleque, tá, qual foi? Ah, não, cara, ó o moleque, pô, cara, mas assim, não, se liga. Ah, moleque, pô, assim, sabe, tá ligado? Mas assim, se liga. É que assim, tá ligado? Ah, moleque, olha que assim, é desse jeito. Ah, meu irmão, eu sei que vocês só chamam ele pra causar treta, mas, porra, tudo bem, tem que parar. É, você até seguiu. Eu ia ficar lendo e-mail todo com a mãe do pai. Eu sei que vocês só chamam ele pra causar treta, sim. Mas é foda pedir a opinião de um cara que parou de ver notícia de jogos na época do Dreamcast. Pô, que maldade, cara. Ele é mó bem informado nas coisas. Cara, mas é muita psoríase nesse e-mail, Daigo. Impressionante. Ele tá pegando pesado. Psoríase, hanseníase. O hanseníase. Tá com calombos indolores no corpo. Elefantias. Icterícia. Ui. Pra corrigir. Tá com mancha amarelada na pele. Pra corrigir o que falaram sobre Mega Man, o X4 e X5 são considerados os melhores Mega Mans do PS1. Considerados por quem? Por você, fera? Sendo o 8 o melhor do PS2 e tendo o único erro de ter sido lançado após a merda do X7. Além do Axel ser um personagem legal e provavelmente em outras palavras... Agora tá trolando. Falou que o Axel é legal, fudeu. Eu acho que ele tá trolando do e-mail todo, a gente só caiu. Não. Em outras palavras, em teoria, o pivô dos conflitos que resultaram nos eventos citados em Mega Man Zero, as Guerras Alphas, ou Elf Wars, o jogo que ele citou, que é um RPG de Mega Man no DS, chama Mega Man Star Force. E ele não é a merda que foi dita. Na verdade, um é mais ou menos por ser muito experimental. Enquanto o 2 é o melhor e o 3 é muito bom. Apesar de não tão bom quanto o 2. Fechando, eu queria falar sobre o cast de microtransações. Só tenho que dizer que pouco me fudi pro cast. Bom, até aí, foda-se você também. E só fiquei gozando com a voz sexy do Ximenes. Muito justo, eu não posso te culpar. Caixa deve saber como eu me sinto, sim, eu sei. Só queria dizer mais uma parada. Já que o Daigo e o Lapis vem fazendo jabá gratuito do Crunchyroll... Quem disse que eu faço jabá do Crunchyroll? Quem disse que é gratuito? Ele trabalha lá, fera. É, que tal... outro trabalho, eu não. Que tal falar pra equipe contratar editores que prestam e botar eles pra trabalharem direito? Nossa senhora, cara. É muita... Jesus. É muita... Sei lá, cara. Eu pedi a quantidade de doenças de pele já. É muita caixa. As legendas dos episódios são escrotas e mal feitas, com destaque na merda que foi em Nisekoi, com o texto do diário de Shitoge. Por favor, contrata gente que edita bem e aumenta o catálogo. Porrada em você, Pivoto. Você tá caçando Nisekoi bem feito? Como que isso foi uma bosta? Fera, você tá fazendo muitos inimigos e poucos amigos, só digo isso. Bem, é isso o meu nem um pouco enorme Shimene, nem um pouco, para vocês esta semana. Espero que não esteja sendo odiado com este envio, nem um pouco. Claro que não, a gente só é amor aqui, né, Daigo? Porra. Apesar de apostar que seria ridicularizado em algum ponto. Não, claro. Vários deles. Claro que não. Mas no mais é isso. Logo mais, tem mais... E golpe de plágio na fala do Daigo. Olha só, mais um corno. Eu devo ter colado C4 na cruz. Enfim.